Está começando Sessão 31 Disco. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E hoje nós vamos comentar o 12º episódio da segunda temporada de Discovery, intitulado Through the Valley of Shadows. Antes de começar, quero deixar aqui alguns recados. Tem o crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, onde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e do podcast. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento, então, também, eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do Sessão 31, que, na categoria em que ele está, ele pode ter o nome dele citado aqui no podcast. Então vamos lá, quero agradecer agora ao ouvinte Wanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara, valeu, e que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 dessa categoria para que eu cite o nome. Fascinating. E pra galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal. Lembrando também, mais um recado importante, canecas e camisetas do Sessão 31. No site aqui tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online, que é muito confiável, é muito fácil para adquirir, então vão lá e adquiram os produtos. Os participantes do podcast que estarão comigo aqui hoje são o Fernando Augusto, da Nova Frota, o Paulo e o Thiago Maldonado, do Diário do Capitão. Vamos então para mais um Sessão 31 Disco! Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olá, hoje é o episódio 12 da temporada, tá acabando, né? Estamos rumando aí pro final da temporada, e esse episódio chama-se Through the Valley of Shadows. Dessa vez eu tô lendo aqui, né? Coisa que eu devia ter feito nos outros, eu sempre esqueço do nome dos episódios de Discovery. Mas é isso aí, vamos lá, vou perguntar o que vocês acharam em primeiro lugar, começando com o, deixa eu ver, o Thiago. Vamos lá, Thiago. Cara, posso ser sincero? Não pode. Eu vou ser bem sincero. Aqui só tem mentiroso, cara. Ah, então vamos lá, foi um episódio tá bom pra mim, eu gostei muito, sim, eu achei cenas maravilhosas, um episódio fechado em si, não, né, se eu falei verdade. Não, cara, achei que foi assim, foi um episódio que quebrou a sequência de final de temporada, sabe? Foi, tipo, meio que quiseram acrescentar o Kenan da parte do Pike Jesus, né, porque agora Pike é Jesus, né, e inclusive eu ouvi falar isso até em outros canais. Mas, cara, eu não curti o episódio não, cara, achei que foi uma puta quebra na sequência de Discovery, sabe? Klingons de novo sendo chato pra caralho. Esse episódio, eu não tenho nem o que comentar desse episódio. Inclusive, eu tava conversando com... Né, Fernando? Lembra? A gente acabou de assistir o episódio, liguei pro Fernando pra falar de um outro projeto. Aí ele falou, já falou o quê desse episódio sábado? Eu falei, não sei, cara, não tem nada pra comentar. Não tem nada pra comentar. O cara que grava uma live de uma hora e meia, mais ou menos, e vai participar de um podcast de duas horas e meia... Falar que... Não, tem nada. Cara, eu não... Exatamente. Esse episódio não tem nada o que falar. Você entendeu? E eu vou discutir ao longo do coisa, mas o que ele tem pra ser falado? Ele não agregou em nada na série. Olha, vamos ver isso aí. Passou em branco. Tá, então agora um cara que eu sei que gostou do episódio pra caramba aí, né? Quebrando expectativas, o Paulo. Diz aí, cara, o que você achou? Pô, olha, eu vou discordar do Thiago imensamente. Eu achei esse episódio muito bem executado. Achei que ele não desrespeita o canon, que é uma, tipo, uma coisa importantíssima de Discovery. Quase todos atropelam. Eu acho que as partes negativas são bem pequenas do episódio, e elas são, assim, o que o episódio carrega das outras histórias. Eu achei que ele acrescenta o canon, acho que a cena do Pike tá fantástica, ela surpreende, né, se você não sabia o que ia acontecer, você não sabe. Os Klingons têm uma importância, tipo, X, assim, eles aparecem meio de lado, e principalmente a gente para de falar um pouco da mãe da Michael e da Michael, e assim, a história anda em si. Então eu achei o episódio muito bem executado, muito bem dirigido, inclusive no tamanho dele, na sequência das cenas, no crescente. Eu achei um episódio redondo, cara. Assim, surpreendente pra mim, assim. Eu achei talvez o melhor episódio de Discovery até agora. O que me identificou mais Star Trek, assim. O que eu senti que eu tava vendo um negócio que eu gostava. E é isso, cara. É isso que eu tenho pra dizer do episódio. Eu gostei. Legal, legal. E é verdade, né? Não é zoeira não, né? Verdade. Não é zoeira. É verdade. Não, porque às vezes... É o Paulo do universo do espelho, Paulo. É quase isso, né? Não, eu detonei tanto na semana passada. E assim, eu entrei no episódio achando não valendo nada, né? Falando, ah, lá vem aquelas merdas de Klingon rosnando o episódio inteiro, né, cara? E assim, eu me surpreendi com a narrativa. Acho que o personagem do Pike rouba a cena e rouba a história e assim, rouba a série praticamente nesse momento. Ele não foi Pike bunda mole dessa vez. Mais ou menos. Vamos discutir. Não foi. Teve um não momento foi, lá que ele, pagou, sim. Teve um momento, sim. Mas depois foi ele conserta. Foi bunda mole. Não achei. Não achei. Na verdade, ele foi exatamente o oposto, Valdomiro. Na hora que ele decide pegar o cristal lá e fala, eu vou me fuder não, mesmo. Não. Tô falando, não tô pelo falando bem dessa maior, hora, é totalmente não. Zero bunda mole, sim, cara. Sim, concordo. Esse momento aí é fodido e a gente vai comentar bastante dessa cena. Mas eu me refiro a outra. A gente vai falar dela depois. Né? Não, beleza. É, a única coisa que eu tenho de ressalva do episódio é que teve o carimbo lacração também. Teve esse momento. Carimbo lacração. Ah, cara, a gente devia ter começado com isso desde quando começou a série, porque tem tantos momentos, né, desse carimbo aí que é foda. É, foda. Tá, então agora, o Fernando, vamos lá, cara, o que, que você achou? Olha, falar a verdade, eu não tô nem no time A nem no time B aqui, viu, porque pra mim eu achei difícil julgar esse episódio por ele ser, na meu ver, uma continuação do episódio anterior, e eu não achei que ele teve exatamente um fim, porque o fim foi aquele negócio de continua na semana que vem, né? Então, tipo, eu achei muito difícil julgar o episódio, porque ele é uma continuação do passado, e ele não terminou. Então, tipo, é que nem, por exemplo, vai, eu gostei pra caralho do episódio 7 de Star Wars, e quando assisti o episódio 8, eu achei o episódio 7 ruim. É, eu também passei por isso. Eu não consigo assistir então, o episódio 7 mais, porque o 8 estragou por causa, tudo. Assim, né? Porque eu sei onde vai dar. Então, se o episódio da semana que vem, que a gente sabe que a Enterprise vai aparecer, o caralho, a 4, for muito bom, esse episódio deve melhorar pra mim. Se o episódio da semana que vem for ruim, esse episódio vai piorar pra mim. Então eu tô meio em cima do muro com o episódio. Pegando um gancho do que o Fernando falou, eu acho que o episódio termina do jeito perfeito, cara. Que é tipo, vamos explodir a Discovery. É um momento épico ali da série. Você fala, mas, caralho, mas, nossa, isso mas, é uma obra de arte, é um momento obra de arte pra mim. Eu não, então, assim, mas... Fechou aí. No meu imaginário, eles explodiram a Discovery em seguida e acabou, entendeu? Então, não tem animação, nada. Mas, Paulo, eles não explodiram, mas eles explodiram. Eu sei que não. Não, mas ficou no imaginário ali. É, mas voltando, o Fernando tava falando, né? É isso, Fernando, você já concluiu. É, basicamente é isso. E só pra falar o que o Paulo falou, pô, eu assisti o Short Tracks, eu sei que a Discovery tá viva no século 300 e caralho. É, tem isso aí também, né? Mas aquilo foi outra linha do tempo, cara. É. Ela foi explodiu, cara. É ali a Kurtzman 2. Explodiu e a terceira temporada vai ser a série do Pike, já na Enterprise. Vai acabar com tudo. Tá, então deixa eu falar o que eu achei. Bom, a primeira vez que eu vi duas vezes, né? A primeira vez que eu vi, o problema é que as primeiras vezes que eu vejo um episódio de Discovery, eu já começo com uma má vontade fodida, porque eu já não gosto da série nem um pouco, né? Aí eu fico assim, ah, lá vou eu ver essas porcariadas aí e tal. Então, isso prejudicou um pouco a minha experiência. Apesar de que tiveram cenas na minha primeira vez que eu assisti, que eu achei que nem essa cena do Pike, que eu achei ela genial, assim. Ela é o melhor momento da série, assim, disparado. Ela é muito bem filmada, atuada, editada. Talvez eu tiraria só o excesso de lens flares, mas também nem prejudicou tanto, assim. Tudo funcionou ali, certo? E aquela sequência, ela se encaixaria. Daria pra encaixar de fato no canon, assim, sabe? Porque é uma nave de cadetes, então ela é diferente o visual. Então, tudo aquilo daria pra encaixar, né? Tudo bem que tem algumas diferenças visuais, mas elas foram pra melhorar mesmo. E não pra simplesmente fazer diferente porque, sei lá, querem fazer ser uma outra coisa. Não, ali eu acho que realmente tá... Mas o principal é a sensação de terror que ela causa. Star Trek sempre flertou com terror, eu sempre gosto de lembrar disso. E ali foi um momento, cara, que eu achei foda, né? E a consequência disso, a decisão do Pike, a gente vê aquele capitão heróico mesmo, altruísta. Porra, que negócio foda, né? Isso foi muito bacana. O resto do episódio, eu concordo com o Paulo que tem um lance de edição e ritmo naquelas cenas também ao final e tal, que deixa você preso, assim, a sua atenção fica bem, sabe, você fica realmente interessado na história. E como termina ainda com, tipo, o lance da autodestruição, cara, eu achei um cliffhanger, assim, bom pra cacete, né? A segunda vez que eu vi que ficou mais claro isso, né? Da primeira vez eu fiquei meio assim, com todo o episódio, exceto com a cena do Pike. O final eu tinha achado legal, de qualquer maneira. Agora, a segunda vez que eu vi o episódio, aí eu já comecei, já de mente mais aberta, e ó, vamos ver esse negócio analisando mesmo, sem preconceito, sem nada. Realmente... É um episódio mais redondo de Discovery. A história é interessante. O perigo daquele cara lá, que tá. Que na verdade é um tipo um Borg, né? Pelo jeito tá tudo levando a crer que é isso mesmo. Tá muito legal. Aquilo ali ficou, sabe, dá uma sensação de você acompanhando, você fica realmente assim, caramba, e agora, né? O Spock e a Michael lá com ele. Então eu achei bem as partes de ação mesmo, que normalmente pra mim me irritam em Discovery. Nesse episódio foi tudo bem conduzido, eu achei, nesse sentido aí. Entrando nessa parte da ação que você tá falando, foi a primeira vez que eu me lembro, assim, de um episódio de Discovery que eles resolveram com inteligência, que foi o Spock desmagnetizando lá o negócio, sim, e prendendo as nanossondas. Foi a primeira vez que a gente viu isso em Discovery. Antes a Michael ia dar porrada pra caralho no cara, ia pisar nas nanossondas lá e ia pronto. A participação do Spock foi legal também, que é uma coisa que importa. Apesar de algumas coisinhas assim, mas no geral eu gostei bastante. Isso eu concordo com o Paulo. Normalmente a série puxaria muito o saco da Michael pra ela vencer por ser mais forte ou mais inteligente de todo mundo. E o Spock teve que salvar ela e usando inteligência. Isso usando, tipo, coisas da nave, física, magnetização. Isso eu também achei bem interessante, viu, pra falar a verdade. Isso foi legal. Então, assim, a parte Klingon, ela não me irritou tanto quanto outras partes Klingons em Discovery normalmente me irritam bastante, né? O que eu não gostei de forma alguma no episódio é a participação da Lorel. Ela discutindo com o Tyler dois personagens que eu queria que sumissem, e a gente tem momentos com eles ali que eu acho um saco. Então, nesses momentos no episódio, ele me perdeu, assim. Eu já tava aquela, eu vendo Discovery, sabe? Quando você se sente aquela velha Discovery de sempre, né? Mas o que me intrigou, assim, nessa parte aí que você tá falando da Lirel, é que cada vez que eu vejo a Lirel, eu acho que ela tá de uma cor diferente. Essa vez ela apareceu meio esverdeada, meio cinza. Eu não sei, eles descaracterizaram tantos Klingons que, se você me perguntar qual que é a cor da Lirel, eu não sei dizer. Não somente a Lirel, né, cara? A gente vê Klingon rosa, verde, azul, branco. Sabe por quê? Todos os arco-íris aí, praticamente. Marrom a gente não vê. Que jogaram uma maquiagem vermelha nela e aí pegou o azulão, né, de Discovery e ficou verde, normal. Eu queria falar dessa cena o seguinte, que eu também não suporto a Leroy e o Tyler, mas eles falaram Klingon de verdade. Aquele Klingon... Não, eles falaram Klingon pra fora, nervoso, sabe? É a primeira vez que eu vejo Klingon em Discovery. Só que é o seguinte, era uma cena de discussão, então eu acho que não foi porque agora eles acertaram o Klingon. Acertaram, só que foi porque eles estavam realmente discutindo, entendeu? Outra cena Klingon, que nem quando eles estão discursando alguma coisa, ia voltar, acho que essa chatice que a gente viu, que não encaixa muito, entendeu? Nessa cena foi legal. O roteirista desse episódio, aí os roteiristas, acho que são dois, né, que escreveram, que não tinham escrito acho que nenhum episódio, eu não me lembro. Precisava olhar um nome, eu não lembro de cabeça. Eu acho que os caras realmente eram fãs de Star Trek, os caras que escreveram esse episódio. Porque tem tantos elementos que levam a isso, então o Spock resolver a coisa com a inteligência. Agora o Fernando chamou atenção para a discussão Klingon de verdade. Tem a parada do Pike, que foi executada de uma forma, assim, que não lembra em nada as execuções desastradas de Discovery com o Sarek, por exemplo. Então, assim, eu acho que fica muito nítido que tinha um dedo de alguém que gostava do negócio ali, sabe? De verdade, não, e não tava fazendo só... Porque era difícil, vamos pegar assim, o começo do episódio era difícil, depois daquela merda que veio antes, você fazer um episódio tão bom assim, né, nessas condições. Você pegou a história numas condições bem difíceis, eu acho. E você executar um roteiro tão redondo quanto foi nessas condições, eu acho que assim, ele não poderia ser executado de jeito melhor, assim. Eu não consigo imaginar um jeito que o episódio andasse com a história e ele fosse executado de uma maneira melhor. Foi legal muita coisa, né? Só pra fechar a questão da opinião de maneira geral. Foi legal as cenas com outros personagens. Você vê a engenheira Rick Sanchez lá. As cenas dela com o Culber foram legais. Sabe, tirando a cena da Laurel com o Tyler, que as cenas deles que eu não gosto, e eu acho que aquele plot do bebê não serviu pra nada, pra você botar ele crescido já, entendeu? Então, isso eu não gostei. Eu não gostei disso no episódio. Mas... Você gostou do momento lacração lá. O carimbo lacração, você gostou. Mas a gente vai chegar lá. Mas então, mas a figura daquele Klingon albino lá, servindo como alguém que tá mostrando o sacrifício pro Pike do que ele tem que fazer, isso foi legal. Agora, ele ser o bebê daquele plot maluco lá, isso aí pra mim é uma porcaria, né? Então, por causa disso tivemos cenas de Tyler Collerell que pra mim prejudicaram a experiência do episódio. Mas, de fato, a história do episódio é boa. Né? Coisas que podem se encaixar com o canon bem, outras que são complicadas, alguns furos que a gente vai discutir aí, eu acho, né, que tem algumas coisas, mas no geral foi legal. Tiveram coisas irritantes com a Michael, como sempre, e tal, mas se concentrou mais no início. O início é o mais problemático, acho, os primeiros 10 minutos. Depois dá uma desandada não, ao contrário, depois ele começa a andar bem. E aí eu acho que o episódio prende a atenção. Assistindo pela segunda vez, eu vi que era uma... Sabe, me pareceu bom, sim. Falei, não, esse é um episódio mais sólido de Discovery e acerta em muita coisa. E fica na cara que o melhor personagem dessa temporada é o Pike, apesar dele ser maltratado em vários outros episódios. Aqui, a gente vê que se fosse mais, né, focado nele, ou ele como um capitão mesmo com ordem, com mais ordem, com mais autonomia ali, né, sem a intervenção da Michael, ia ser uma série bem melhor. Então eu acho que é mais ou menos isso, tá? De maneira geral, vamos partir então para uma análise mais aprofundada do episódio. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Oh, mas só pra prestar atenção, vocês só elogiaram uma única parte do episódio. Eu concordo que o episódio tá mais fechado, mas só foi bom. Vocês pararam pra perceber que só foi bom porque vocês tiveram o que vocês queriam? Quero ver um capitão que vocês gostem sendo capitão de verdade? O episódio não, mas... só foi. Não, não, não, o episódio só foi bom. A gente elogiou a história... até a Michael. Não, cara, não, cara. Porque não, olha só, eu tô elogiando. Não, eu não elogiei a Michael. Não, eu também não. Mas a questão é o seguinte: o episódio só foi bom porque a história A não. Tipo, tá centrada no Pike. O Pike é interpretado por um ator muito foda, você entendeu? Não, mas olha só, Thiago, deixa eu falar uma coisa. Eu tô tentando analisar o episódio, tirando a cena do Pike fora, pra ver se eu não gostei do episódio só porque tem cena do Pike. Então, por isso que eu me foquei em falar da cena lá do Gant, Borg, com... Gant ou Grant, sei lá, aquele cara... Borg com a Michael Spock, e isso então pra mim foi... Então você tá me falando que a cena de vilão 007 te convenceu? Porque o cara é o vilão, coloca ela numa situação que ela não pode sair, ele conta todo o plano pra ela. Sim. Essa é uma crítica que eu vou fazer essa crítica. Você gostou disso? Não, olha só, não tô dizendo que a execução é maravilhosa, que é perfeita e que não tem furo, mas eu achei legal, eu achei que foi tipo algo que prendeu a atenção. Cara, Star Trek é cheio de coisas que a gente gosta, mas tem problemas, entendeu? Então nesse aspecto, esse episódio, eu vejo mais ou menos assim. Não é perfeito. Eu realmente achei meio... Quando eu vi pela segunda vez, eu falei, caralho, o cara tá realmente explicando o plano todo, né? Tipo um vilão de quadrinhos, os clichês, né? Mas foi legal, cara. Eu achei legal. Não foi nada que eu achei, tipo, nossa, abominável, que nem muito em Discovery é pra mim, entendeu? É mais ou menos isso. Mas, pessoal, vamos lá. Vamos começar aí. Vamos lá, Thiago, já que você... Tá aí todo apaixonado pelo episódio? Como é que ele começa? Ele começa com a Michael vendo uma mensagem da mãe, aí de repente chega a mãe adotiva dela. E nessa parte eu achei interessante. Né? Meio porque... pedindo desculpas. Eu tava pensando assim, no outro podcast a gente comentou assim, as duas mães da Michael. Eu esqueci que tem mais uma, né? A Michael tem várias mães, né? Agora é a Amanda que aparece. Você sabe que nesse começo eu detestei, né? Você vê, o Thiago gostou e eu detestei. No começo eu falei, puta, lá vem aquele negócio da mãe, personagem da Michael. Ai, nossa, melodrama. Não, e tem uma parte dessa cena que o Spock é mó dedo duro, né? Ah, como é que você sabe, amor? Ah, o Spock me contou. Eu já imaginei o Spock tipo a fofoqueira, tá ligado? Ih, a mãe. Apareceu a mãe da Michael, mãe. Você não sabe ela. Entendeu? Então, esse começo eu achei horrível. Eu já comecei a bufar, assim, no começo do episódio, sabe? E eu tava na mesma vibe que o Valdomiro, tipo, ah, vem aquela merda, né? E assim, o episódio, ele de fato, no começo, ele é ruim. É. E aí ele cresce de uma maneira, assim, bem grande. Não, pior que mas, eu assim, lembro que, tipo assim, você tinha, a gente tinha conversado no WhatsApp, aí você falando, cara, dessa vez o episódio é bom e tal, você botou uma pilha. Aí eu comecei a ver, assim, falei, caralho, é essa merda aí que o Paulo tá curtindo, cara? Esse começo é bem Discovery tradicional. Não, o começo é horrível, o começo é horrível. O começo é bem ruim. Até a parte de mais pra frente, o Tyler vai pegar um telefone lá dentro do negócio, falar, ó, sessão 31 não deu check-in. Eu falei, caralho, o que os caras estão falando no Facebook, velho? Tá check-in no lugar. Eu achei esse começo bem ruim, assim. Não, mas, e outra, assim, né? Esse é um resquício do episódio passado, né, cara? É, dá pra perceber isso. Agora, o que eu já achei detestável nesse início, mas assim, já pra falar, puta que pariu, como essa série. É a Michael interromper o Pike falando, ah, não tem que ficar fazendo isso, não adianta nada, não, né? Que é o lance de que o pai que tá lá explicando. Não, não, vocês falaram mal, não deixaram eu falar bem dessa porra. Tomar no seu cu também agora, deixa eu falar. A questão é o seguinte, cara, a Amanda foi mó filha... A Amanda foi cuzona pra caralho com a Michael no último episódio que as duas se encontraram. O Spock, mostrar que o Spock falou pra mãe, mostra que o Spock sempre teve contato com a mãe. Mesmo na série clássica, sabe? Ele não falava com o pai, mas ele tinha um contato com a mãe. Que ele não era é pegado à mãe. É isso que eles falam na série clássica. Mas falam, o Spock não contava... com os pais. E o Spock não contava nada pra ninguém... Ele resolveu contar, ele é fofoqueiro ao vivo. É, aquele portal IG, minuto a minuto. Ele já contou pra mãe que a mãe da Michael. Puta missão importante, os caras com um monte de coisa preocupada. O Spock fala: não, deixa eu pegar aqui o meu telefone, ligar pra minha mãe, contar pra ela que a. Conta que tudo a mãe pra sua mãe, apareceu, Spock, né? Velho. Conta tudo pra sua mãe, Spock. Aí ele foi lá. Tipo isso. Não, e assim... Cara, eu achei mais um pedido, mãe. Você foi mó cuzona com a Michael, achando que tinha me fudido. Melhor você ligar lá e pedir desculpa pra ela, tá? Porque a mãe dela tá se fudeu agora. Achei mais nessa. E outra coisa, quando o episódio termina a cena, ok, o Spock aparece. O que que o Spock vira e fala? Que o capitão chamou a gente, não foi? Acho que é isso, sim. Não lembro. Gente, estamos sendo requisitados, qualquer bosta. Aí eu te pergunto, Paulo, você ainda acha que ele tá de licença? Ele não serve a bordo da Discovery. Ele tá aí sem posto, né? Se ele tá sem uniforme, ele tá sem posto. Mas não faz sentido, cara. Você vê vários episódios de Star Trek mesmo aí. Os caras estão em outra nave, mas o protocolo é o mesmo, cara, na verdade. Então, mas você vê que ele não é o primeiro oficial. Você vê nesse episódio mesmo, você vê que ele não é o primeiro oficial. A Michael vai pedir autorização da missão pra quem? Pro Spock? Não. Sim, não, ele pede pro Saru. Ele pede pro Saru que assumiu o comando. Então ele não... Discovery na primeira então, temporada. Mas ele não tá na cadeia de comando. Ele não tá de forma alguma, senão a Michael poderia pedir pra ele autorização. E não pro Saru. Não poderia. Ele é um tenente, ela é uma comandante. Tem diferença. A questão é que o Spock tá de uniforme. Porque quando a Michael, na primeira temporada, ela não prestava serviço, ela era consultora. Ela era chamada de especialista. É especialista, mas era consultora. Mas ela não prestava, ela tava com o uniforme, mas sem o badge com a patente. Na prisão ela tinha badge. Uniforme. Você entendeu? Tipo assim, então, cara, assim, todo mundo sabe. O Spock não tem uma função oficial. Cara, né? não. Ele faz o que ele quer, cara, tá ligado? A verdade é uma só. Eles estão segurando isso pro último episódio da temporada pra mostrar o Spock. Aí esses dias foi divulgada uma foto aí já do ator, já como Spock, assim, mais no visual. Já, do parece. Aliás, Thiago, conta aí que os caras brigaram com você por causa da foto. Então, eu postei a foto, logo que vazou a foto, né? Fui lá, deu print e postei. Aí veio o site do Cruzeiro, o Instagram do Cruzeiro lá, que divulgou a foto e que errou a foto, pedindo pra eu remover a foto, que isso era pra manter a surpresa até o dia do episódio. Que seria o próximo, que eu tinha que tirar. Eu não fiquei vendo isso. Quem viu isso e foi conversar foi a Rebeca. Porque se eu tivesse visto, eu teria conversado. Não, a Rebeca já meteu os pés na cabeça. Falou assim, vou tirar porra nenhuma. Ela mandou os... ela... é sério, ela foi mó grossa com os caras do site. Os caras conversando aqui em inglês, ela falou, vou tirar nada, a gente é imprensa, você não fuck tem obrigação nenhuma de tirar. Mandou fuck you lá pros caras. É, fuck you, motherfucker. Manda um convite, pede um convite pro Cruzeiro no lugar do... porra, é, eu totalmente faria isso. Daí ela, aí eu fui ver aqui achando que era só... tira o Quark, né? Não é possível. Aí eu... não, aí quando eu fui ver, ela falou... Aí ela falou, aí eu fui ver e falei, peraí, só falta a Rebeca ter feito merda brigando com a CBS, quer ver? Aí eu fui ver, era o site do... do olha a Rebeca aí de novo brigando com a CBF, de novo aí, ô... oh, CBS, né? CBF. CBF é foda. Brigar com a CBF. Isso aí. Mas, ó, foda-se essa foto do Spock. A questão é a seguinte, é, na verdade, se for pra falar sobre isso aí, mas pra não estender muito, eu vejo assim... por isso que eu gostei daquele episódio lá, tinha gostado, né, agora minha opinião não sei como é que tá, aquele episódio lá dos Talosianos, porque seria tipo assim, um Spock emocional só aqui, de Barbie, de roupa diferente só aqui, entendeu? E aí no próximo, Spock normal, mas não, né, foi se estendendo, agora tá até agora aí de barba e logo mais tá de cabelo comprido aí também. Ele não teve tempo de fazer a barba, tadinho. É, Spock nem tomou banho ainda, cara. Ele não trocou de roupa. Acho que é essa a explicação, ele não trocou de roupa ainda, porque ele não tomou banho ainda. Pode ser, ele tá aproveitando aí o tempo dele. Durante a briga ele vai tomar banho, né, com a briga com a sessão 31. Agora é o seguinte, ó, a próxima cena que eu queria, que eu comecei a comentar antes, é, tava falando, é que o Pike começa a especular sobre os sinais, o que são, sei lá, o lance dos sinais que, do Anjo Vermelho lá que acompanhavam lá, que apareciam e não sei o quê, os sete sinais e agora esse é o quarto, que é uma coisa que eu já acho que não faz muito sentido, porque como é que eles sabem que se trata de um novo sinal e não o mesmo que tá reaparecendo, né? Ah, esse é o, agora é o quarto? Pô, mas como assim? É, se for o mesmo... isso foi muito furo. Tipo, são sete, agora é o quarto? Mas peraí, como eles sabem que é sete, se é o quarto? Tem um número, agora? Aparece um número lá de registro no negócio? Não sei. É, aparece o sinal. Mas... acho que tem um número embaixo do sinal, assim. É, deve aparecer. Tem um código de barra. É. Não, só se for, né? Mas não foi o pior pra mim. O pior pra mim aí... é tipo o Pike falando sobre isso e tal. Aí a Michael, especular sobre sinais não é produtivo, não. Tá, vamos além disso daí. Sei lá, ela fala de uma maneira, né? Aquele jeito dela interromper o Pike e se comportar como... o jeito como... millennium dela falar. Ela se comportar como se ela fosse a capitã, né? E o Pike... é, por isso que eu falo, aí vem o Pike bunda mole. É momento mas bunda assim, mole. Nesse momento eu acho justificado. Porque você tem que ver que ela tá angustiada com toda a história que... veio da mãe e tal. Então aí, tipo, ela quer resolver a porra. Não, ela quer resolver a porra toda. Mas no episódio, Paulo, até é falado sim, isso. Sim, eu entendo. Mas ela não chora. Até ela fala sobre isso na cena seguinte. E mas assim, ela não chorou, pelo menos, né? É, foi bom que ela não chorou, né? Então, olha... acho que até isso foi bom. É, bom, olha que a cena dela com a Amanda lá, ela tava quase chorando. Quase chorando. Então, mas vamos lá. Vai, não, mas olha só, que eu quero dizer. Tá assim, meio angustiada, eu quero dizer o seguinte, sabe? Ó, eu entendo, Paulo. Se você estivesse lendo isso num livro, você ia falar, ah, legal. Mas você tá vendo a interpretação, a maneira que ela entrega a fala é de um modo petulante, como sempre, entendeu? É aí que tá. Existe uma maneira. A escrita em si poderia ser a mesma. Mas e a maneira como você entrega isso, entendeu? Então, nessa cena, eu não encaro ela como petulante. Eu encaro ela, assim, ó, até parece que eu tô fazendo o defensor da não, série hoje desde o começo, né? Hoje nós vimos hoje quem tomou o remedinho aí hoje, né? É, tomou Sensitril, filho. Mas ele tomou uma cartela de Sensitril. É que pra ele é fácil acesso, né? Ele tem a fácil acesso. Mas deixa eu o concluir. O distribuidor mora no mesmo prédio, né? É, pois é. Então, é fácil pra comprar, né? Então, seguinte. O que eu acho é que nessa cena ela não entrega a petulância. Eu acho que ela entrega a ansiedade, que isso ela carrega ao decorrer do episódio, que é a ansiedade dela resolver essa situação de uma maneira em que ela consiga salvar a humanidade, né? E consiga recuperar a mãe dela de algum jeito, entendeu? Então eu acho que ela tá muito mais na ânsia de, caralho, vamos logo, vamos fazer aí. Para com essa punhetação aí. É mais ou menos o que ela diz pro Pike, entendeu? Vai, para de com essa punhetação de 1, 2, 3, 4, 5 aí. E vamos fazer o negócio aí, vamos fazer acontecer. Só que tem um problema. Desde que a série começou, ela começou com a porra dos sinais, o Pike chegando na Discovery pra ver os sinais. tudo que tinha a ver com sinais acabou ligando com o Anjo Vermelho. A primeira vez que apareceu o sinal, ela viu o Anjo Vermelho, que era a mãe dela. A segunda vez que eles foram no planeta lá, o sinal, quem levou pra lá os sinais foi a mãe dela, que foi lá na Terra Nova Éden. Tudo que tem a ver com sinais bate referência ao Anjo Vermelho, mesmo a mãe desconhecendo. Então quer dizer que acabou de aparecer um novo sinal vermelho e ela tá querendo. Ela tá. Tão inteligente o Michael Burnham tá excluindo a possibilidade de ter a ver com a mãe dela? É isso que você tá me dizendo? Que ela prefere mais. É a segunda vez que ela bate no Pike ferozmente, tá? Que ela. E o Pike de novo, bundão, vira pra ela. O que você me sugere? Se sou eu, falo, Michael, tô vendo que você tá meio desabilitada aí, meio nervosa. Vai pro seu quarto, vai tomar uma semana de férias. Não, mas eu acho que esse negócio dos sinais não vai ter a ver com a mãe. Se fosse qualquer outra série de Star Trek, o pai, o capitão, falaria, na minha sala, por favor, vem aqui. Aí conversaria em sós, assim, falar, tá acontecendo alguma coisa, Michael? Você tem alguma coisa a me dizer? Por que que você, sabe, teria isso, entendeu? Agora o pai que fica com essa cara de bundão dele, olhando pra ela, ainda fala, o que você sugere, né? Tipo, cara, exato. Eu achei isso daí... Mas você acha que esse negócio aí vai ser um furo? Mas você acha que os sinais vão continuar tendo a ver com a mãe? Eu acho que claro. Não vai, porque tem aquela cena da mãe, que ela fala sinais, sem de porra nenhuma disso aí. No episódio passado ela fala disso, entendeu? Não, então, mas só pra finalizar. Pensando logicamente, o Thiago tá com toda a razão. Os sinais até agora foram o que guiaram eles. E agora que ele sabe que os sinais não estão sendo feitos nem pela mãe, nem pela Seção 31, agora os sinais viraram um mistério maior ainda. Como eles se ligam a essa história? E aí explorar os sinais seria absurdamente lógico. Ela não tá sendo lógica. Ela tá atrás da Seção 31, que ela quer pegar o Leland. Então o pai que tá certo e ela tá errada. E a Seção 31, só pra finalizar o pensamento, o que que o Leland na Seção 31 vai ajudar a trazer a mãe dela de verdade? Porque o que a gente sabe é o quê? O controle tá tomando conta. E atrás do controle é só pra você evitar que o controle domine lá e mate esse lado da galáxia. Isso não vai ajudar a trazer a mãe de volta. Porque a mãe tá no futuro presa. A mãe não tá no presente. Ela não quer trazer a mãe de volta, ela quer vingança. Tem uma coisa que, de fato, vocês têm razão. Ela, de novo, ela meio que desrespeita a cadeia de comando, porque ela espera o pai que sair de cena pra ir lá chavecar o Saru pra fazer o que ela quer fazer, entendeu? Então, de certa forma, ela faz pelas costas mesmo. E aí é uma. E até isso é comentado, né? E o Saru vira pra ela e fala: ah, não, a gente tem que. Eu concordo que a gente tem que atacar primeiro, entendeu? Então, de certa forma, ela tem essa postura, né? Apesar que, assim, tudo bem, a gente respeita pra caralho o pai. Mas eu acho que os próprios oficiais da Discovery sentem que um pai que é quase um intruso, entendeu? Porque eles estão lá na nave desde o começo, né? E o pai que tá, tipo, colônia de férias, né? Tá só agora pra essa missão. Então é natural que eles tenham mais interação entre eles do que o pai. Mas, de certa forma, não é legal, porque, de novo... Mais um fato que a gente fala de todos os episódios. Eu não tinha pensado muito nisso, eu acho meio zoado também o Saru, tipo, cagou, né? Esse pai. Eu já me lembrei, por exemplo. O Saru tá cagando agora. Então, o Saru então... é o mais good vibes. Porque é o seguinte, eu já me lembrei, tipo, sei lá, do Capitão Jellico, lá do Chain of Command. Ninguém gostou do cara, mas todo mundo obedeceu, entendeu? Olha, então assim. Sabe o que eu me lembrei? Uma coisa que veio na minha cabeça na hora que ele fala, eu sou o capitão interino e eu decido, eu me lembrei de Broken Bound. A hora que o Trip fala pra T'Pol, você tá no comando, você tem que pensar o que, que você vai fazer, e depois, quando o Archer acha que eles estão voltando pra Terra, ele fala, não, a gente tá seguindo o que você queria, porque como seu primeiro oficial eu tenho que fazer o que você ia querer. Exatamente. O pai que ia... ele queria que a Michael fosse lá, ele não queria, e de verdade o pai que tá certo, aquilo era uma armadilha pra Michael, vocês perceberam ou não? É verdade, no final das contas, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, cara, é que assim, cara, antigamente, né, você vê, até Enterprise, que é uma série que teve muitos críticos, assim, como, você vê como que eles respeitavam muito bem essa coisa da cadeia de comando ali, era tudo muito bem colocado, né, isso sempre foi em alta conta em Star Trek, sabe, sempre levou-se em alta conta. Em Discovery, a gente vê aí o Pike passando a mão na cabeça da Michael, o Saru, passando a mão na cabeça da Michael, e vai lá, minha filha, vai lá com o Tyler lá, com o Spock, vai lá com o Spock. O problema é o acumulado, entendeu? Acho que desrespeitar a cadeia de comando vez ou outra, isso sempre aconteceu em Star Trek. Agora, o problema é o acumulado de todos os episódios sem desrespeitar a cadeia de comando, entendeu? Então aí a gente passa a pegar no pé mesmo e apontar, olha, de novo, a mulher fazendo isso aí, entendeu? Justamente. Esse lance desde o começo, assim. Mas nesse caso, o problema é que o Pike, dentro da sala de reunião, com o Saru do lado dele, ele escuta o Pike falando: você não vai, a gente não vai atrás disso. Aí na próxima cena o Pike fala: não, você vai porque eu sou o capitão interino. Tipo, foda-se o que o Pike tá falando. Não, o Pike não, o Saru, né? O Saru você fala: tipo, você vai porque eu sou o capitão. O Saru não tava na reunião, né? Tava na reunião. Acho que não. Alguém olha aí. Não, é o Tyler. Eu tô vendo a cena aqui. Tá com o Netflix aberto. É, Pike, a Michael e o Tyler. Só. Você quer que eu mande o print pra você ver o coisa? Independente. Peraí, pera, eu acho que ele tá na cena, velho. Não mesmo? Tá na cena aberta. Cara, ele tá na cena. Minuto, peraí. Porque tanto ele tá, tá assim, eu tô vendo aqui, tá o Spock. Só se ele tiver no começo. Aí, minuto 42/45. Olha aí, ele tá na cena, ele tá discutindo. Ele escuta o pai falando: a gente não vai atrás disso. Tanto é que o Saru que fala: olha, a mãe. Acho que é o Saru que fala: a segunda mãe da Michael, os sinais não tem nada a ver com o Anjo Vermelho. Verdade, mais pra frente ele não aparece, mas ele tá na cena, assim. Mas enfim, isoladamente, não é ruim, mas o acúmulo torna ruim, né? Acho que é isso. O acúmulo que fode, né? Porque em Star Trek acontece isso de quebrar a cadeia de comando e falar: foda-se o que você quer, né? Até por vários motivos, às vezes por doença, às vezes por iniciativa própria, mas nesse caso é o acumulado, né? Porque toda vez começa a ficar batido. É por isso que eu achei esse episódio isoladamente bom. E no contexto ele acaba caindo um pouco pelas coisas que ele carrega, né? Agora é o seguinte, ó, quando começa lá que mostra o planeta Boreth, lá que tem um monastério, você vê que não encaixa com o Boreth da TNG, né? Assim, que é mostrado em TNG. Esse planeta parece um planeta vulcânico, velho. Parece. Eu gostaria de acreditar na minha cabeça que não é o mesmo monastério, é um planeta grande e estamos vendo um lugar diferente do planeta. Porque não, ele não encaixa com nada. Nunca teve esse negócio de envelhecimento precoce, cristal do tempo, eu pra mim estou acreditando que é outro monastério pra eu ficar mais relaxado comigo mesmo. Não, porque assim, eu tô falando inicialmente dele por fora, que ele é todo vulcânico, né, cara? Eu tô falando por fora porque é a cena que eu tô vendo aqui agora, né? Quando chegar lá fica mais discrepante ainda. E essa questão de cristal, cara, isso eu não engoli na história, sabe? Cristais do tempo. Nossa, cara, você... Foca na coisa. Vamos falar do relacionamento aqui, essa cena romântica linda. Michael e Ashtar. Vamos falar a cena. Como a gente pede essa cena? A gente gosta muito desse tipo de cena em Discovery, né? Ainda mais com esses dois. É uma química, cara, que, nossa, eu caiu uma lágrima aqui do meu olho. Caiu uma lágrima do meu olho esquerdo. Olha que ela descobre que ele tem um filho. Gente, que cara, que cena que ela demonstra, né? Eu senti a emoção aqui. Ah, cara, eu abri aqui o Boris da nova geração, né? Eu dei uma busca. Ele é meio marronzinho, cara. Mas ele não é vulcânico, né? Assim, não tem aquelas mas lavas. Ela tava numa época de, tantos anos antes que ele tava em erupção, cara. Você até pode dizer que sofreu uma terraformação. Beleza, você até pode. Mas, cara, o problema é que Discovery toda hora faz esse tipo de... Charme. Mas eu acho que, nesse caso, eu acho que aí é pegar no pé visualmente. Visualmente, eu acho que assim, nós vamos ter muitos problemas. Sim. Se a gente for apontar tudo visualmente. Não, mas nesse caso, assim, era azul e agora o planeta é roxo. Cara, é só porque a gente tá comentando o episódio, entendeu? Não tem como deixar passar batido, né? Tá diferente pra caralho, entendeu? Não encaixa. Então, mas olha, mesmo o monastério, cara, ele é bem parecido. Eu tô vendo aqui um YouTube que tem Planet Boris em TNG versus Star Trek Discovery. Cara, não é já tem isso. Assim. Tem essas coisas. Ah, certeza que tem. Tem um minuto. É interessante o vídeo. Vou até passar pra vocês. Se vocês quiserem abrir aí. Eu acho que o complicador mesmo, cara. O complicador é essa coisa de cristais do tempo, entendeu? Que é. Eles têm abundância. Veja bem, não é um cristal raro. Eles têm abundância, entendeu? Eu achei exagerado a quantidade. Mas, tipo, exagerado mesmo. Visualmente, não ficou feio. Mas, tipo, pra um negócio raro, eles têm cristal pra caralho, né? Não, e outra, né? Se você imaginar, tipo assim, Klingons, certo? Na época da guerra lá da primeira temporada, se eles não estariam usando essa merda pra tentar vencer a guerra e tal, né? Porque já é que por causa que então, você não escutou, eles não tem obedecem influência. Não obedecem ao comando, né? A estrutura de comando Klingon lá. Mas a questão não é essa, se ele não obedece ao comando, então qualquer pessoa, qualquer Klingon pode ir lá, pegar o cristal e fazer a mudança que ele quer. Mas aí só o cara tem a chave lá, e olha, eu mandei pra vocês a foto do monastério, não. Entendi. Eu lembro, eu vi também recentemente de novo, tá? Mas, cara, essa parte, tipo, da lava ali no planeta inteiro é um outro planeta, cara, não é o mesmo. Cara, eu me senti Mordom vendo essa porra, sabe? Então, como eu pensei que era Senhor dos Anéis também. Eu também adorei ver, porque ficou bonito, sabe? Foi, porra, Mordom, gostei, Star Trek combina com mais. Cara, agora, sei lá, o visual já falei pra vocês que eu já desencanei. Se eu for pegar no pé visualmente, não vai encaixar nada. Bem, eu acabei de assistir o trecho que o Paulo falou. Lembra, mas claramente não é o mesmo lugar. Não vou falar que não lembra. Mas claramente não estamos falando do mesmo lugar. É uma reimaginação. É uma reimaginação. Veja bem, do isso mesmo é jeito o de menos. Os uniformes são reimaginados, tudo é reimaginado. É. A pessoa mais defensora de Discovery não vai me falar que não existe um reboot visual nessa série, né? Ela não vai falar, é o mesmo uniforme. Claramente os dois uniformes coexistem. Não, os dois uniformes não coexistem, as duas estéticas não coexistem, nada ali visual. Tipo assim, já que nem Talos, que não tinha o elevador, velho. Não tinha o elevador. Mas Talos, como planeta ali, superfície, ele encaixa como carro. Ah, cara, sei lá. Talos, se você pegar as cenas, é o mesmo lugar. Você consegue identificar, olha só, você tem rochas. Por causa da plantinha, cara, mas não tem elevador, velho. Não, mas tirando o elevador, tipo assim, ó. Pô, aquele elevador era um planeta de... Mas ele quer dizer a superfície do planeta. É, cara, a superfície, ó. Se você pegar que a ideia no Decade era fazer um planeta todo rochoso, né? Só que ali era um estúdio de TV da década de 60, e agora você faz realmente na natureza ali, onde tem aquele tipo de geografia, como é que se diz? A parte mineral, sei lá, então encaixa, entendeu? Você não tá colocando lava pra todo lado que nem você tá fazendo aqui. Mas o que eu acho do Boris é que eu acho que a diferença é igual a diferença dos Klingons antigos pros Klingons novos, cara. É mais ou menos a mesma diferença. Entendeu? Ou seja, não tem nada a ver, né? Não tem. Eles repaginaram e tal, e repaginaram assim. Não, eu acho assim. O monastério é parecido, assim. A diferença, assim, eu acho que esse monastério de Burth novo tá muito mais bonito que o antigo. Os Klingons novos estão terrivelmente mais feios que os antigos. Não é a mesma diferença. Um piorou, outro melhorou. A diferença é que eu disse, não em relação à qualidade. A diferença é em relação ao quanto mudou, entendeu? O quanto mudou de uma coisa pra outra 25%. É a mesma coisa, entendeu? E vamos pro próximo assunto, vai. O próximo assunto é o bip gigante do Tyler. O bip gigante. Eu vou defender, vou deixar vocês falarem mal primeiro, mas aí depois eu falo. Não, cara, eu não tenho nada pra falar disso não, cara. Nem pensei sobre isso também. Eu também não tava pensando nisso. Eu vi muita gente reclamando que como o cara, né, guarda coisa, de repente a bipa. Eu falei assim, mas o problema é que a situação da Sessão 31 mudou, né? Porque o líder da Sessão 31 virou um robô, né? O controle. O Borg, né? Então é óbvio que nenhum sistema de segurança deles agora ele vai deixar funcionar do mesmo jeito. Ele tem que fazer, tipo, o sistema de check-in tem que funcionar, né? Ele tem que ficar esperto. Então ele botou pra fazer barulho, porque ele tem que saber qual nave da Sessão 31 foi invadida e qual não foi, né? Devia tocar um alarme, né? Não um check-in no celular do cara, né? Não, mas foi mais... Parece que ele pega um celular ali, né, velho? Ele mandou uma mensagem no WhatsApp aqui. Será que ele quer gravar um podcast agora? Ele pegou um tab pra discutir. Deixa eu entrar no Instagram rapidão aqui e tá. tal. Exato, porra, o cara lá não deu... O cara lá da outra sessão 31 não deu check-in no lugar que ele foi. Não é que não deu check-in aqui. Demorou 5 minutos pra dar check-in, não é? Como que é bosta assim? Não deu check-in, mas depois ele falou, cara, que demorou 5 minutos. Demorou 5 minutos pra dar, mas assim, pensando bem, se você tá em pessoas em missões que não, assim, que estão em missões secretas pra caralho, você precisa ter notícias dela. Pra saber se ela tá viva ou não. O check-in, você mandar um sinal para saber que você ainda está lá, é uma maneira de saber que a missão ainda está funcionando. A partir do momento que você tem que dar o check-in em tal momento e você não dá mais, é a mesma história de que, olha, daqui a uma hora você me chama. Se você não me chamar, desce o grupo de descida. É a mesma procedimento, entendeu? Só que no sistema é diferente. Não, era então, o que eu não acho ruim é tipo esse negócio de saber que não aconteceu ou aconteceu. O problema é o jeito que é mostrado na cena, entendeu? Tipo, ele abre um armário ali, sei lá, e ele pega um negócio que parece um celular. É, parece que ele tava deixando o celular carregando, né? Aí não, a... não, pra mim parece que foi onde ele guarda as revistas pornô, tá ligado? Pra mãe não achar. Aí, tipo, ele abriu pra pegar ali e falar, não, aqui que eu guardo. Entendeu? Foi um negócio meio bizarro no meio da cena, assim, ficou muito mal executado. Bom, seguinte, ó, tem uma tomada no espaço que eu queria comentar, que dá pra ver uma D7 num design já, né, que eles tinham mostrado em holograma lá, que é parecido mesmo com o que a gente tem em Star Trek mesmo, né, uma D7. O que vocês acharam disso? É, isso foi uma coisa que eu comentei no programa do Thiago, que os Klingons estão com uma companhia de engenharia fantástica, porque no episódio 3 nós temos os planos, no episódio 12 nós temos elas prontas. Se a gente pensar que tem 2 semanas em cada episódio, em 3 meses essa porra ficou pronta. Peraí, é que eu não pensei nisso, hein, cara, é verdade, porque na verdade tá passou muito pouco tempo, muito pouco. Ah, mas já podia estar em construção, né? Ela pode ter anunciado, mas o negócio já estava quase no fim. Aquela mas coisa quando você fala projeto, o que é um projeto pra você? Já fez alguma coisa desse projeto? É um projeto? Projeto tá no papel. Tá bom, então vamos imaginar que ela só anunciou e já tava no fim. Há quanto tempo ela era chanceler nesse ponto? Porque também a última temporada terminou o quê? 2 episódios antes? Teve o quê? 1 mês de reinado dela? É, mas é que nem se o Bolsonaro assumir agora e anunciar a transposição do Rio São Francisco, cara. É, eu tenho certeza ele vai que anunciar... não vai pronta daqui a 3 meses. Mesmo porque isso é Brasil, vai estar pronto daqui a 3 anos. Mas ó, eu vou pegar um exemplo local. O Márcio França não assumiu o lugar do mal, que nem aqui. Ele veio inaugurar a estação de metrô como se ele tivesse feito, entendeu? Tudo bem que ele tava na gestão lá, mas é a mesma coisa. Então, mas aí parece uma relação meio política, assim, de anunciar os planos, sabe? Aquela coisa meio tipo, vão construir ou vão fazer. Às vezes nem foi ela que fez o projeto e pelo visto não deve ter sido. Então, sei lá, é uma coisa meio boba isso aí. É, eu também não ligo pra isso não, cara. Isso aí pra mim é menos. Mas se os caras usaram escravo e construíram 2 semanas... Ó, isso pra mim já é um nitpicking que eu cago, assim. Ah, foda-se. Vocês não tô nem aí, velho. Não, mas isso pra um roteiro de contexto de construção de história faz sentido. Da mesma maneira que quando eu vi o Cruzador, a primeira vez que eu vi o Cruzador, eu falei, nossa, o Cruzador D7. Aí eu reparei que ele tem janelas, você entendeu? Micro janelas. Espalhado pra caralho. Cara, ó, deixa eu te falar, eu nem ligo pro excesso. Ah, eu ligo. Não, olha só, pra você ter uma ideia. Não é excesso de janela, o cruzador é gigante, não, maior do que um cruzador de excesso comum. É só isso que eu queria dizer, ele é muito maior que a Discovery. Pode até ter sentido o que você tá falando, mas eu acho que nesse caso é uma questão mais pessoal. Por exemplo, eu nunca me incomodei, tanto, pelo menos, com excesso de shuttles que a Voyager perde e simplesmente aparece um novo no episódio seguinte. Isso pra mim é uma coisa que eu cago. Tipo, ah, foda-se. Entendeu? Se é pra contar uma boa história. Eu não tô nem aí pra certos furos, se a história vale a pena, entendeu? É, então nesse caso aqui, não acho que vai, tipo... É, eu acho que tem coisas bem mais graves. É, tipo, sem contar isso. Da Discovery girar pra entrar em Spore Drive lá. A própria sessão 31 ter... lá dentro. A própria sessão 31 ter naves, entendeu? Eu não engoli até agora esse negócio. Isso pra mim é muito sei lá. Eu gostei de ver a D7 aí. É, eu também, eu gostei. Não, cara, não tô falando que eu não gostei de ver a D7. Eu gostei de ver a D7. Meu problema é que foi rápido. Não, a questão foi rápida da mesma continuação da cena que a gente vai falar do negócio. Não, mas olha só, eu já tenho uma desculpa pra isso aí, pra nave você ter ido rápido. Simplesmente usaram o cristal do tempo e a construção foi rápida. É isso. Exatamente. Perfeito. É, por isso que ela tá no planeta ali. Exato, ela tá ali por causa disso, pra ela continuar. Ela chegou no planeta pequenininha e aí ela cresceu quando ela tava em órbita. Ela tá lá porque agora tá construindo a parte de dentro, entendeu? Porque primeiro vem a de fora, talvez, e aí vai... É uma nave vazia por dentro. Ela tá só entendeu? Tá oca, né? É tipo isso, cara. Tá, próxima cena, Lerel no seu figurino. Eu achei legal esse figurino dela aí, cara. Isso é legal. Vermelho. Assim. Eu achei horrível isso aí. Não, veja ela bem. Tá eu, verde. Veja, é. Não, não tô falando da pele dela. Eu acho a personagem, inclusive, uma merda, né? Detesto a Laurel, acho uma porcaria, todo o conceito dela. Mas o figurino aí, ó. Agora, momento figurinista. Ah, sim. Então, o que eu achei é que talvez tenha caído o orçamento drasticamente. Porque nessa cena eu senti a maquiagem dela meio borrachuda demais, entendeu? Os outros Klingons, os antigos, vamos dizer assim, de Discovery, estavam mais realistas, né? Aí você vê que é uma borrachada imensa na cara dela. Eu reparei, sabe o que, cara? Outra coisa também. É, tipo, nessa borracha na cara, dá pra... me lembrou um pouco o Star Trek dos anos 90, no sentido de que as maquiagens, dava pra perceber, hoje em dia você consegue ver mais claramente aonde que tá colando, sabe, perto do olho, sabe, aquela colinha, né? Então, na Laurel dá pra perceber também, cara. Dá pra perceber, dá pra perceber a tonalidade de pele dela pro baixo. Então tá meio louco isso, né? Eu achei bem ruim isso. É, eu sinto que isso é realmente ter se adaptar à realidade deles terem estourado o orçamento nos 5 primeiros episódios e tal e coisa. Mas não é algo que eu fico chateado, não, gente. Ah, também não tô nem aí, cara. Fez bronzeamento artificial, tá na boa. Cara, se a gente gosta tanto, e a gente gosta do visual da série clássica, vai ficar reclamando de... É maquiagem Klingon, ela usa, é mulher. Agora, o que eu acho que é irritante até hoje, nunca aceitei, é essa mudança visual dos Klingons, mas aí já é uma conversa antiga, ela, né? Ela tinha esse olho azul profundo, assim, porque parece que o olho dela tá mais destacado. Não sei se é por causa da maquiagem e tal, mas sempre que eu olho pra Laurel, eu falo, puta, essa mulher é um camaleão, cara, porque cada hora ela tá de um jeito. Inclusive assim. O tamanho da cabeça, né, que a gente já discutiu outras vezes. Que... É verdade, acho que é por isso, né. Acho que a mudança ela é tão drástica, né. Eu queria pegar, assim, cada episódio e fazer uma comparação. Nossa. Que parece que, vai saber, tipo, que ela gosta de plástica, vai saber que gosta de plástico, não, tentar ficar mais bonita que... pro... Não, parece que a maquiagem, na hora que vai chegar pra fazer a mulher, fala, vamos fazer a Laurel do dia aqui. Tipo, cada um faz de um jeito, entendeu? Que isso. Cara, essa é uma boa estratégia se fosse pra vender action figures, né? Cada episódio é um visual diferente, né? O que eu acho do problema de visual dela é condiz com a falta de recurso, que foi que explodiu, e o fato da mudança do roteiro. Então, assim... Por que tanta diferença? Como teve várias mudanças do roteiro, toda hora, tipo assim, vamos ter que refazer cena com ela, que não estava prevista no que já foi feito. Então, como você tem que fazer de novo, quase que do zero, dá essa diferença. É. Mas o que o principal... E o cabelo do Carlinhos Brau, vocês gostaram? Parece o cabelo do Carlinhos Brau. Me lembrou mais aquele cara, o Chico César, lembra dele? Também, verdade. Quem se lembra de Chico César? Mas, ó, o foda da Laurel, cara, não é nem o visual podre, né? Que é uma bosta o visual dela. O foda mesmo é que a atriz é ruim, né, cara? Tipo, a personagem, acho que a maneira como ela é dirigida, né? É uma Klingon tão não convincente. A gente já falou sobre isso, que Star Trek sempre teve Klingons mulheres de personalidade forte, né? Tipo a Grilka, Nurse Betor, sabe? Sempre teve, né, cara? Sempre foi legal. Só que a Laurel, cara, ela é justamente a chanceler aí, a, né? Manda na porra toda. Só que ela é tão dócil, né? Ela tem uma cara de boba, né? Ela é tão sem sal, sem graça. Cara, que personagemzinho, sabe? Pelo menos a gente tá discutindo o visual, né? Sinal de que a história, a gente... Vamos tá voltar então pra história. Vamos voltar pra história, então, pra gente meter o pau na história. Thiago tá com sangue nos olhos aí, cara. Ah, vamos falar da papada dela. Ela ganhou papada aí nessa cena aí também. Bom, tem a cena seguinte que é, a gente já até discutiu, né? Que é a Michael Saru agindo pelas costas do capitão. Então que você vai pular o fato de só ter um monastério protegendo cristal cristais do tempo. É isso, vai pular esse fato. Ah, sim, né? Quero ter segurança. Na verdade, tem nada protegendo esse cristal. É só aquele tiozinho lá. É só aquele. Você vai deixar suave passar. Agora você sabe por que o Dylan conseguiu. Não. Olha só, Thiago. Peraí, a cena que você tá falando é depois da cena que eu tô comentando, que é a Michael e o Saru agindo pelas costas do capitão aqui. Tem aquela cena que a gente já até falou. Sim vem a cena que você tá falando, do tiozinho, né? Não é? É isso mesmo. Acho que ele tá pegando antes, quando a Laurel e o Tyler estão discutindo com o Pike que tem que ir lá pro... Não, mas aí depois disso vem a cena do Saru com a Michael. Aí depois dessa cena... Ele tá discutindo um traço... Ele quer discutir já. Mas isso explica depois, ô Thiago. Isso explica depois. Porque o cara lá, ele fala que a maioria dos Klingons não acreditam no... Não acreditam na porra dos cristais. E que eles têm uma espécie de governança própria, então eles não estão ligados ao Império, né? Eles e que, não inclusive... respeitam a autoridade da chanceler, ele fala da chanceler, exato, eles têm uma independência, teoricamente, é como se fosse, sei lá, o STF, velho. É outro poder, entendeu? poder. Eu entendi. A coisa do monastério é realmente então, como se fosse apátrida. Assim, não, coisa e aí fora, eles, assim. Eles fazem, inclusive, a correlação com o nome de Cronos, né? Que tem a ver com a questão do tempo, né? Que seja um homônimo em relação a Cronos e tal. Então eu acho que tem toda uma história de que, tipo, esse monastério, esses cristais, já existiam aí há 200 anos atrás, entendeu? E é tipo a gente, sei lá, não acreditar na igreja evangélica, vai? Tem lá o posto de Salomão, lá a igreja de Salomão, a gente acha aquilo lá, sei lá, uma bosta. E aí, tipo, vai e isso, no futuro, de repente, lá tem os cristais do tempo, entendeu? É mais ou menos isso. Nossa, aqui, imagina isso, cara. Agora, Germacedo guardou os cristais do tempo, ó, filho da puta. Caralho, então o filho, o Germacedo é tipo o filho da Lerel com o Tyler. É, assim, isso é o bebê, cara. Eu já não gostava do cara, vocês estão piorando ele pra mim. Não, pra mim tá melhorando até, cara. Imagina, o Germacedo? Essa conspiração toda com cristais do tempo, acho que ficou mais legal. Não, mas é assim, tem que ter bastante imaginação. Nessa parte do episódio, eu tive dificuldade de aceitar e eu acabei aceitando com a sequência do Pike, né? A sequência do Pike tomando, ela ganha tomando no episódio. Tomando remedinho aí também é fácil aceitar. Então você tá querendo dizer que, tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte, ela falou que o planeta basicamente tem cristal do tempo por ele todo. Então, consumir o cristal do tempo, conquistar o cristal do tempo, é fácil. Se ele não respeita o Império Klingon, ele é uma coisa independente. Então qualquer pessoa pode descer naquela merda, fazer um buraco e ele vai embora pra casa. É, mas aí você vê que o cara tem as seguranças, né? Você não lembra? Quando o Pike entra não, lá... Não, Pike... Ela falou que o planeta tem cristais do tempo e só tem um monastério e pessoas num único ponto. Então quer dizer que qualquer bandido, qualquer pirata espacial consegue entrar lá e pegar a porra do cristal sem entrar no monastério. Olha só, sabe como própria, que tinha não. que ser esse negócio? Esse negócio é mal planejado sim, eu acho, cara. Eu concordo com o Thiago. Isso aí tinha que ser mais ou menos que nem Wakanda lá por causa do Vibranium. O negócio é totalmente protegido, escondido, ninguém sabe direito. Um escudo, agora, você quer. É, então. Agora aqui você vê que é qualquer coisa, é um planeta. Os Klingons não tem interessar o cristal do tempo, mas a questão que todo mundo sabe disso. Agora que eles descobriram isso. Que todo mundo sabe. Como que o Leland descobriu? Como a mãe da Michael foi pegar outro cristal do tempo? Porque no mercado. São 31, né? Não. Mas porque no mercado negro tinha o cristal do tempo. Então o mercado negro sabe que existe a porra do cristal do tempo. Da onde veio essa merda? Cara, você acha que... Não necessariamente acharam ali, né? Você acha que, do jeito que é aí, que é mostrado, que o planeta tá recheado desses cristais, você acha que o sindicato Orion, por exemplo, não estaria, sabe, tipo, comercializando essa porra pra caralho? Sei lá, gente sabendo mas disso... Mas o que é dito, Valdomiro, no episódio, é que as pessoas não têm, principalmente os Klingons, que é um planeta Klingon, não tem noção nem conhecimento. Porque assim, se eles fizessem a segurança que vocês querem fazer, não ia fazer sentido com o Império tá cagando pra isso, entendeu? Não ia fazer sentido, não ia dar pra contar a história desse jeito, porque os Klingons podiam toda hora que eles quisessem voltar no tempo e fazer o que eles queriam, entendeu? Não, por isso que essa história não faz sentido, Paulo, mas é por isso mesmo. Querem dar um lado todo de fé, né, cara? É um negócio que eu fiz do Edir Macedo, cara. Tem lá o templo do Salomão, não sei o quê. Você vai lá rezar? Não vai lá rezar, velho. Não vai porque você não acredita, você acha uma merda. É basicamente isso que eles estão falando. Só que é o seguinte, tipo, nesse caso... Então, mas nesse caso a coisa existe, né, cara? Tem um cristal do tempo. Existe porque a gente vê lá o pai que tem aquele negócio. Mas você não viu o que o cara fala? Que ninguém leva a porra do cristal, que todo mundo fica apavorado, não sei o quê, e se acovarda. Ele falou que outras pessoas foram lá. Né, o bebê da Lirel, ele fala isso. Outras pessoas tiveram contato com os cristais. Só que aí tem outra coisa: quanto tempo que os Klingons não mexem, não viajam no tempo? Faz uns 20 assim? Anos, eles falam, né? Que 20 anos antes eles estavam começando a mexer com viagem no tempo. A Lorel falou que agora ela não fala que era uma arma muito poderosa, não era uma coisa? Que ninguém mais quer mexer nisso? Só que faz quanto tempo que eles não mexem nisso? Não faz tanto tempo assim. Eles falaram 20 anos antes, lembra? No episódio anterior. Então, porque isso eles falam 20 anos antes. Porque a gente sabe pela mãe da Michael. Então, mas é o que eu acho é que, assim, isso talvez se explique no final da história, né? Então, por exemplo, esses 20 anos antes, vai ser eles vão ter que mudar a linha do tempo pra dar na série clássica que a gente conhece. Então, acho que você vai rebutar a série? Você vai falar que nada disso existiu? Eu acho que tem uma chance de, né? Tem uma chance disso acontecer, cara. Porque se você for pensar, quem atacou a mulher pra ela pegar a roupa e ir pro futuro? Os Klingons. Então os Klingons já estavam com isso em mente, né? Eles foram lá atacar porque eles sabiam que tinha porra do cristal lá, né? Então não é porque eles decidiram atacar chegamos aqui na casa da Michael, vamos atirar, entendeu? Então acho que tinha tudo a ver com isso. Agora, isso deve ser explicado, eles vão ter que explicar, né? Porque senão não, realmente aí fica uma bosta. Mas de qualquer jeito, assim, achar que não faz sentido, que não tinha uma grande segurança, meio assim, tem muita coisa de muito valor que não tem segurança. Tipo um museu. O museu tem um monte de peça rara. Mas o Paulo, cara, nesse caso, a gente tá falando de cristais do tempo, que olha a alteração. Sim, mas eles não têm consciência. Os cristais do tempo são a mesma coisa que, sei lá, o Dízimo. Mas você ainda tá falando de Klingon. A questão é que tem muita gente além de Klingon, sabe o que tem lá dentro. E não precisa passar pelo monastério para pegar. Porque não, se o planeta é rico disso, eu não preciso passar pelo monastério. Então quantas pessoas já levaram o cristal de lá sem ninguém saber? Não é o planeta que é rico disso, é aquele lugar lá que tem que abrir com as chavinhas. Não. A Lorel disse que o monastério foi construído porque esse planeta era rico em cristais do tempo. Sim, então eles pegaram aquele lugar lá específico, né? A gente viu um monte de cristal do tempo lá. Mas dentro não significa que tem no resto do planeta. Senão o pai que não ia lá. Tipo assim, o que eu acho difícil é algo de tamanho poder, sabe? Como são esses cristais que estabeleceram aí, não ficar conhecido rápido, espalhar que nem, sabe? Esse é o tipo de notícia que não fica... O pai que só foi lá, o pai que só bateu na porta, porque ele tá no território Klingon. Senão ele poderia ter descido e pegado. Mas lembrem-se, pra ativar o cristal do tempo, precisa de uma força de uma supernova. Então, se você pensar na tecnologia da época, é muito difícil que você tenha várias raças com esse interesse, cara. Vai virar, tipo, um negócio na estante. Olha que bonito aqui, o meu cristal da sorte. Porque eles não têm como ativar o negócio. Claro que tem. O negócio, aquela menina que... A Michael fala no fim do episódio que precisava de uma força de uma supernova pra ativar o cristal do tempo. Ela fala. Só que o episódio do Calypso lá. Calypso não, do Short Track. A menina fala que recristaliza lá, ou reenergiza lá o cristal de lítio. Não, mas de lítio. Não, é de lítio. Foi diferente, velho. Mas uma coisa, outra coisa também, Paulo, que eu pensei agora aí. Certo? Realmente, não é qualquer um que pode pegar e manipular um cristal desse, né? E também você tem que saber que você precisa disso pra. Enfim, exige um certo expertise e conhecimento aí. Só que, de qualquer maneira, é o universo de Star Trek. Você tem naves com dobra. Então, pra você achar uma estrela, sabe, que vai virar supernova, também não é tão difícil assim, entendeu? Então, mas eles não vão ativar assim, né, Valdomiro? Precisa de uma energia de uma supernova. Mas você ir ativar com a supernova, você vai morrer junto. Então, não faz muito sentido. Eu não sei como a Discovery vai fazer isso. Mas aí que tá. Então, tudo bem. Faz sentido. A coisa não é muito simples assim. Só que, cara, não deixa de ser o conceito de cristais do tempo, entende? E outra, lembre-se que o Mud usava um desse lá naquele episódio lá. Super funcional. E não parecia que... É que assim, tá meio inconsistente. Por que que lá não precisou do lance supernova? Quer dizer, não sei se também se precisou, sei lá. É meio estranho, cara. Eu acho meio confuso essa construção. É que lá era a versão não assinante, entendeu? Era a versão demo. Ah, entendi. E outra coisa, e essa cena termina com a discussão do Ash com a Lorel na frente do Pike, de uma missão que era tipo assim, vocês nunca vão poder revelar, tá? Vocês nunca vão poder revelar que o seu filho está aqui, ok? Senão vocês morrem. Lembra que a Sessão 31 falou isso, né? Isso depende do Império. Cara, a Lorel ataca isso na cara do Capitão Pike? Mas a Lorel é uma líder fraca, né, cara? Vocês estão gostando desse episódio? Veja bem, ô, Thiago, essa parte toda da Lorel eu acho uma bosta mesmo. Essa parte da Lorel é ruim, mas é só uma muleta pro episódio, cara. Você vê que ela não tem uma função clara aí. Ela, você acha que pra falar um negócio tão bosta ia ter que ir a líder do Império Klingon lá? Tipo, A verdade é o seguinte, cara, eles quiseram, eu acho, né, que eles quiseram, tipo, porque assim, não precisava ser o filho deles crescido pra ser esse cara, esse Klingon não, azul aí. Mas o Monastério ele precisava ser Klingon também. É, nada disso. Parece que eles quiseram fechar aquele plot deixado lá no começo da temporada, que provavelmente é no meio. Aquilo lá foi antes da saída de showrunner e o caramba. Então vamos dar um closure pra essa merda. Aí acabaram enfiando... Aí eu concordo com você. O moleque só tá ali adulto pra encerrar esse plot. É, então assim, é só pra fechar isso daí de alguma maneira. Aí chama a Lorel, que é obrigado, né? O filho dela, o Tyler, aí tem esse draminha. Mas, cara, certamente a pior parte do episódio tá ligada a isso. Certamente. Ah, sim. Sim, porque a parte que você também tem que não acreditar muito, né? É, cara, tem sem que contar... suspender, cara, a crença. Não, pra caralho, porque se você parar pra pensar... É, quanto tempo faz que esse moleque foi deixado aí? Sei lá, esse bebê. Sei lá, duas semanas, três semanas, não sei, um mês. E aí ele já é o guardião do bagulho aí. Cresce em ele. Eu reparei isso na terceira vez que eu vi, né? Não é que ele é o guardião do bagulho. É, eu não sei se vocês olharam na cena em que ele aparece mostrando pro pai que as coisas envelhecem ali muito rápido. Ele fala que o presente, o passado e o futuro acontecem ao mesmo tempo. E se você olhar na maquiagem dos que estão em volta, tem acho que dois outros Klingons em volta. É ele mesmo. É ele todos ali. Então eu não sei se ele é o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo, entendeu? É uma piração, mas naquele momento em que cresce a plantinha ali, ele te dá essa nuance, né? De que, será mesmo? Vamos ver. É, a hora que a gente chegar na cena, a gente vai mostrar isso aí. Qual que é a próxima parada aí? Próxima do cena. Saru. Tá, e aí? O que que tem? É, Saru, nada, cara. Saru não, não, refugou, não, né? Saru não, na verdade eu já tô aqui, cara, depois dessa cena do cara. A gente já discutiu bastante essa cena. Já. Ó, a questão aqui acho que era falar da. Deixa eu ver, a Michael. Ah, o Spock se oferecendo lá pra ir com a Michael na missão dela, né? No plot B da história aí. Ok. Bom, sei lá, cara, eu nem sei o que pensar sobre isso, porque eu não compro muito a relação da Michael e do Spock de Discovery, então pra mim é qualquer coisa, sabe? Sei lá. A única coisa legal é que ele falou, tipo, você não apita porra nenhuma, eu vou junto com você, pau no seu cu, entendeu? É, e isso é legal, porque daí a gente vê a Michael tendo que engolir, assim como todo mundo tem que engolir a Michael, é legal ver ela tendo que engolir alguém, né? É aquele problema que eu já tinha comentado com vocês, como ela nunca obedece à autoridade, ninguém vai obedecer nunca dela. Por causa que ela não aceita a autoridade. E de verdade ela é uma comandante. Spock é um tenente. Ele desobedecer ela é uma puta quebra de protocolo. Mas ela não obedece os capitães, os primeiros oficiais, os almirantes. Então, mas ele não tá de uniforme, ele não está em serviço. Se ele não tá de serviço, muito menos ele pode entrar dentro da nave auxiliar. Ele é um civil, mas esse é o problema. Aí que ficou errado. Se ele é o civil, ele não tinha nem que estar dentro do hangar. Cara, sabe o que é foda? Se ele é um civil, não tá de serviço, ele mas não pode fazer muita coisa. Livre, cara. Foda, cara. É assim, ó, em Star Trek, como sempre foi, não estar de uniforme era um símbolo. Por exemplo, no Insurrection, quando tem a cena lá que o Picard tá tentando ir escondido lá com as armas, ele tá sem uniforme e de repente vem todo o elenco sem uniforme pra se juntar à insurreição que dá título ao filme. Então, você não estar com uniforme já simboliza que você não tá com a sua patente, você não é o oficial da frota ali, né? Então, de fato, ver esse Spock dessa forma, agindo como se tivesse uniformizado, mas não estando, eu também considero que é contraditório, né? Eu sempre quis saber como é que foi que eles sabiam nessa hora quem que o Picard ia falar pra ficar na nave e quem ia com ele, porque eles já estavam, quem ia ficar já tava com uniforme. Esse é o típico caso de que o roteiro tá dizendo que tem que... É só pra ter a cena do Data. É que ele Data. Deixou a roupa. É que assim, o intuito da cena era ter o Data dizendo lock and load, né, com o rifle phaser. Então era esse o intuito, então todo mundo tinha que estar ali já pronto pra descer. Ele deixou a roupa no aposento de cada um, com um bilhetinho. É, tipo isso. Nossa, só uma coisa de falar nisso. Eu acabei de ver um negócio aqui. Na dublagem, quando tá a mulher falando dublado, ela fala que teve uma quebra de segurança no hangar. Dentro do hangar. Aí eu tô lendo aqui a legenda, fala que a missão a missão de treinamento foi cancelada, a missão de treinamento às 7 horas foi cancelada. Em inglês, ela fala o quê? Ah, a voz de fundo, porra. É, ele fala que a missão de treinamento às 7 horas foi cancelada. Também não, mas fala isso em inglês? Fala isso em inglês. Ah, então tá. Então obrigado aí, você, dublagem, que errou feio pra caralho, bando de cuzão. Porra, galera da dublagem ganhando seu dinheirinho suado aí, dublado, cara. Deixa a galera. Nossa, cara, mas tem um erro do caralho. A missão de 7 horas foi cancelada porque temos uma quebra de segurança. Porque eu fiquei puto com isso. Tipo, eu falei, nossa, mas tá todo mundo normal? Teve uma quebra de segurança dentro do hangar? Tá todo mundo de boa? Porra, agora não, mas a quebra de segurança acho que fala. Ele fala, houve uma quebra de segurança. Então a missão de treinamento às 7 horas foi cancelada. Alguma coisa assim. Então aí é o que eu quero dizer. A voz da dublagem não conversa com o roteiro todo, assim. Ó, esse cara é brasileiro da dublagem aí. Mas é uma voz de fundo, assim. Ó, nem deveria ter isso aí, né? Vamos atrás desse dublador aí, que ele é daqui, hein? Ele é daqui, ele pode ser resolvido daqui esse negócio. Mas ó, o que importa é o seguinte: próxima cena, eles trazem de volta o tal do Linus, né? O Alien. Ah, é legal. Uma bosta isso. Ah, eu gostei, cara, dessa cena toda aí. Cara, você gostou dessa cena? Achei uma bosta. Ah, eu gostei. Cara. Não, essa cena tá uma merda, porque exatamente, ela não cabe no episódio. Tá todo mundo... Qual que é o desespero da galera? O controle tomou conta de uma nave da Sessão 31. E fugiu. Jantando. Thiago, você não entendeu? Eles estão jantando e brincando. Cara, você não entendeu que isso daqui é a tentativa deles de brincar de Orville, cara? Deixa eles, entendeu? Não. Ou melhor, sempre que o Linus aparecer... É Orville. É Orville, exatamente, exatamente. Perfeito. Então você tem ali o Linus... Eu acho que essa cena serviu para duas coisas. Para mostrar os efeitos especiais do Linus e para mostrar, para preparar a engenheira para o momento lacração lá. Essa cena, sem dúvida nenhuma, foi para mostrar que a engenheira está se sensibilizando com a situação do Stamets, mostrar que tá todo mundo se divertindo, não, e o Stamets tá fora. Ela não sensibilizou. Ela recebeu uma missão, foi pra conversar com o cara que ela recebeu a missão do Pike. Ela e o Stamets têm que resolver a porra do que sobe o tempo quando chegar. A hora que ela chega pra conversar com o Stamets tá com a cara de cu porque o namoradinho largou ele. E ela, como ela é o Rick do universo Discovery, ela tá cagando pro sentimento dele, que aí ele tá bom pra trabalhar. Cara, na boa, eu gostei disso daí, cara. Isso aí é desenvolvimento de personagem e é divertido, cara. A participação dela é divertida. Eu acho a brincadeira do almoço não fazia muito sentido na minha cabeça. Demorou muito, tiveram que me explicar o que eles estavam brincando. Eu não entendi até agora. Vai lá, fala aí. Autoantônimo, né? Não é isso que eles falam? Autoantônimo. É, você tem que falar uma coisa que signifique o contrário e ainda assim seja um sinônimo do que o outro falou. Caralho, complexo, é tipo... Mas enfim, explica aí, dá um exemplo aí. Eu não sei, eu entendi isso, pra falar a verdade. Não, sabe o que eu acho o problema dessa cena? E assim, aí é piração na batatinha. É que geralmente as cenas de refeitório de Star Trek tem um diálogo, por exemplo, essa nova geração, a gente fala, porra, eu queria sentar lá e ficar conversando com o Riker, LaForge e o caralho. Você se sente meio próximo daquelas pessoas. Nessa cena de Discovery... Você consegue só sentir, sei lá, um desprezo. Falar, puta, como os caras conversam de coisa idiota quando estão, sei lá, comendo, né? É, porque aqueles ali são os coitados que não participam da brincadeira, que estão fora. Mas não é nem os coitados, cara. O Stamets não é um coitado que não participa da brincadeira. Ah, e assim, ele tá... Nessa temporada, ele tá... Essa cena faria sentido se o sistema tivesse sentado sozinho se isolando, porque a galera brincando e conversando, meu, não faz nenhum sentido, você entendeu? Pra mostrar que ele não está ciente do... Eu acho assim, dele. O cara tá mal, mas ele também quer se sentir melhor e tá perto de uma galera mais bem-humorada. Pô, pode ter essa leitura também, eu acho que não é tão contraditório não, cara. É, tipo, deslocado do grupo, né? A gente escutou a voz da Arian sem ser mecânica, né, nessa cena. Não, e a gente... Ah, a Lady Gaga, né? Até agora tem a Gaga ali, né? Eu gostei. Mas assim, de... Mas eu concordo com a parte que vocês falaram do... Meu, eles estão no meio de uma puta crise, a galera tá lá brincando no refeitório. Isso eu meio que concordo, tá? É que nem no meio do... Lá, né? É que nem se no Best of Both Worlds, quando o Picard tava andando pela nave, ele chega lá no Tenfor pra conversar com a Gaia, e tivesse todo mundo jogando dardo. Não, e o pior é que assim, quando eu mostro o Kober lá socializando já, provavelmente de olho na fila anda, né? Então, fila anda. Capetão lá. Mas assim, mas o que acontece? Outros tripulantes que estão ali também estão rindo, é a galera inteira, tá todo mundo de boa, né? É tipo, lembra que eu falei pra vocês uma vez que se você pega essa cenas de Discovery dos figurantes, eles parecem que estão em outro episódio. Eles parecem mesmo, cara. Que estão em outro episódio. Esse diálogo tem. Esse diálogo tem um momento milênio, né? Também. Carimbo milênio. Que é como a sua proteína. Tipo, nossa, essa frase é muito tempos de hoje, né? Como a sua comida. O Stamets vira pra mulher e fala, como a sua proteína. Eu, como só conheço millennials que fazem as mesmas merdas que a minha geração sempre fez, né? Então, eu não tô ligado dessa como a proteína. Não, mas o Paulo tá certo. Essa como a sua proteína ficou muito bosta. Eu falei, porra, legal, vamos datando o século XX, né? Vamos datando a nossa época. É, século XX. Não, e tem outro momento, ó, eu acho que o momento mais, tipo, idiota nesse sentido foi na conversa da engenheira, da Rick Sanchez, com o Kober na enfermaria, quando ela fala não sei o que de bife vegano. Tipo, sério mesmo que no século 23 tem a diferença entre vegano... Lá. Não, olha não, só. Não, calma. Calma lá, vamos chegar lá. Lá é o carimbo vegano. Lacração. É, tá, vamos deixar pra lá. Vamos deixar muito claro que tudo é vegano, porque nenhum animal morreu. Não, exato, cara. Você tem sintetizadora, porra. Bom, a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá, que nesse momento, realmente, eu achei idiota. Próxima cena, então, é o Pike, não é isso? O Pike caminhando pelos corredores do monastério com o elfo, né, cara? Esse Klingon ficou muito elfo, né? Vamos falar a verdade. Eu gostei do negócio Mimbari que ele usa na cabeça dele. Mimbari, nossa, é Babylon Fire. É nessa cena que você tem que correr, ó lá. A hora que ele vai olhar pra trás e mostrar a plantinha crescendo ali. Aí você vê que o carinha que tá na frente, ele tem o mesmo aspecto que ele, ó lá. Ele tá falando passado, presente e futuro, são todos a mesma coisa na presença deles. Aí quando ele fala a mesma coisa, aparece o mesmo personagem, ó. Pode reparar pela mão e pela cor, é o mesmo personagem. É ele mesmo ali na outra roupa, ó. É o mesmo. Mas ele é albino que nem o Vok? Ele é albino, caralho. O outro não é albino. Não, é sim, é o mesmo personagem, cara. É um branco meio azul, tá ligado? É verdade isso. Parece. É o mesmo personagem. Eu acho que até por isso mesmo, agora que você falou, faz sentido que eu tô vendo aqui também. Acho que é por isso que tá bem encoberta a cara do cara. Exato, mas ele tá com a mesma roupa. Se você reparar, é praticamente. Ó, e tem um outro terceiro. Quando abre o plano, tem um terceiro ali. Então os três são o bebê do Tyler, entendeu? Que merda. É o passado, eles significam o passado, o presente e o futuro. Você ter um filho só pra ele se multiplicar em três deve ser uma merda. Você já me convenceu, Paulo, não se preocupa. Entendeu? Mas vendo a cena você precisa ver com calma. Eu só vi isso com certeza na terceira vez que eu vi. Mas não é verdade, cara? Tipo, que merda, assim, você tinha só um filho e ele multiplicou. Não, três. Não é, cara, mas aí é o efeito dos cristais do tempo. Eu não quero nem ter um filho, né? Leva, filho, se você tiver um filho, cara, você já leva no planeta lá, no monastério aí, então, que você já... Mas provavelmente o cara nem deve poder sair do planeta mais, entendeu? Deve ter uma piração. Não, ele não sai grande. Mais. Ele não, não, mas já foi dito lá da outra vez, as pessoas que vão pra morar nesse planeta não saem mais. Então isso é tranquilo, ele nunca mais vai ver o moleque. É, exatamente, ele não sai. E aí ele fala, ó, mas pra nós aqui o poder dos cristais é muito real. Então ele tá falando exatamente que ninguém, tipo... acha que isso aí é real, entendeu? Todo mundo acha ninguém que sabe, ninguém sai do planeta. Mas quando o Pike falou que, pra convencer o cara, ele sabia o que ia acontecer no futuro, né? Então ele deve ficar ali, ele deve ficar com a anteninha ligada ali, tendo as notícias, né, do espaço. O que nós temos aqui hoje? Ele olha pelos cristais, né? Ele sabe que tudo tá acontecendo. O cristal do tempo mostra presente também, né? É, cara, ou seja, eu vi umas comparações por aí, realmente, né, mais ou menos como se fosse um orbe bajoriano, né, o lance do cristal, né, em termos de você ter essas visões. Então, talvez fosse até mais legal que eles tivessem usado algo relacionado aos bajorianos, orbe mesmo, entendeu? Porque daí, primeiro que conecta mais com o canon, E segundo que você tem que diminuir a quantidade de coisas muito mágicas em Star Trek, Eu adoro quando o Valdomiro é ingênuo. Ele acha que se você pedir o pessoal que escreveu o episódio explicar o que é um Borg, um Orb, eles saberiam. Me deixa sonhar, Fernando. Me deixa, cara. Lembra que no centro do Orb tem aquele uma espécie de um cristalzinho ali que fica no fundo. Pra mim aquilo pra mim o Orb, aquela coisa dentro era um, como é que é? Um fundador. Fundador não, caralho. Pra mim era uma ampulheta de cristal. Pra mim é um... Como é que é o nome? Esqueci o nome da merda dos alienígenas da frente espacial. Ah, os profetas. Esses são os profetas. Profetas. Pra mim aquilo sempre era um pedaço de um profeta. Miniatura. Cara, de ia ser legal se fosse um profeta aprisionado, né, cara? Tipo, pode ser também, cara. Vai saber o que, que tem ali dentro. É tipo um profeta mesmo. Então, imagina, o Orb do... O Orbe do emissário não liberou a mãe dele que tava presa? Então, quem sabe, o bebê da Lirel virou um cara totalmente capitalista, ele montou uma indústria e montou os Orbes, cara, e aí ele exportou pra Bajor isso aí, cara. Pode ser, cara. Né? Ele botou uma caixinha em volta ali, né? Os ensinamentos de Keylas e fundou os Ferengis. E tudo tem a ver por causa da Michael. Não, e outra, hein? Aí que acontece? Ele começou a fazer esse contrabando aí e tentou se esconder, só que acabou se envolvendo no futuro, acabou matando filhos de Klingons famosos aí do Império. Isso, e aí, eis que ele virou o Albino. Ele é o Albino. Então, mas tem uma coisa também que vocês repararam, eu não sei se vocês repararam no episódio, que o Pike, ele tá com o cabelo meio grisalho nesse momento do episódio. Depois que ele tem um contato com o cristal e volta pra nave, ele tá com o cabelo quase tudo branco. Então o fato dele ter tido aquele contato com o cristal fez ele envelhecer também. Sério? Eu não percebi isso. Sério. Cara. Não, eu também não reparei isso aí, não. Pode reparar. Eu vou reparar, porque o que me incomoda no Pike é que no episódio piloto lá da série clássica ele não tinha nenhum cabelo branco. Aí nesse aqui o cara já tá, tipo, envelheceu o quê? Em um ano ele deixou de cabelo branco? Cara, mas foi conhecer mais, conhecer a Michael faz isso com você, velho. Ah, mas é mais, não branco. É? Aquele episódio lá se passaria uns 3, 4 anos antes, não? Não, e tem que lembrar, tem que lembrar também, Thiago, que... eu detesto estar justificando Discovery, tá? Mas, enfim, tem esses momentos aí. Às vezes... você vê que no Decade ele tá com estresse crescente, né? Então, de repente, o cara foi tendo mais estresses e estresse realmente deixa as pessoas de cabelo branco. Tipo, antes ele pintava, agora ele não pinta mais. Pode ser também, cara. Pode ser Dr. Flox já falou, não subestime o que estresse pode fazer no cabelo. Eu imagino o Fernando, em vez de citar um médico real, né, ele fala pras pessoas, é que nem o Dr. Flox já disse. Fique sabendo que a galera que escuta esse podcast vai levar muito mais em consideração o Flox ter falado isso pro Trip Enterprise do que se eu falar do Dr. Caralho que falou que o cabelo cai. Dr. Piroca lá do Hermes e Renato, lembra? Dr. Piroca. Mas vamos seguir. Seguindo em frente. Mas vamos lá. Só queria dizer que vocês estão errando a pronúncia de Keyless, porque agora é Keyless. Keyless. Como não, mas é uma mistura de carioca, velho. Cara, não tem o Torelli, né? Mas é Klingon carioca que fala Keyless. Keyless, cara, como eu acho um negócio. É tipo biscoito, entendeu? Da onde que tiraram isso, né? Nossa, eu acho que é porque, sei lá. É porque é Discovery, né? Porque tem alguma coisa carioca, velho. É 25% diferente. Cara, o nome do Keyless vem desde a série clássica. Os caras conseguiram. É tipo 50 anos falando Keyless, de repente. Aliás, eu quero Cronos relembrar. Cronos tá virando Cronos, né? Eu quero relembrar que pouca gente lembra aí. Eu gosto de lembrar que é Keyless ou Inesquecível, né? Vocês lembram disso? Yes. O Inesquecível. Muito louco. Ele é inesquecível. O nome dele a gente esqueceu. A gente dá umas vaciladas de vez em quando aí. Eu acho que é porque é um nome difícil. Glória a Deus, glória a Keyless. É isso aí. Glória a Keyless. Keyless. Imagina na dublagem que é carioca ainda. Nossa. Porra, meu irmão, tu não acredita no Keyless? Isso é tipo assim, né, cara? Keyless tá com essa piranha. Aí, Keyless, vê 3 pastéis de carne aí. Tá. Muito bom. Vamos parar de. O Torelli falta um episódio e a gente começa a zoar carioca. A gente é muito feio da puta. O Ricardo também não tá aqui, vai falar mal de nipônico? É, de japonês, cara. Vamos meter pau em japonês. Aí. Todas as minorias que não tiverem aqui, a gente mete o pau. Né, tá. Foda-se, a próxima cena. Só uma coisa que eu queria comentar: o Spock dentro do Shuttle fala que a Michael é o ponto, tipo, é o ponto comum, né? Tudo tá girando em volta dela, certo? Ah, sempre esteve. Sempre, não, a gente sabe, né? Mas ele teve esse momento nessa hora. Cara, porque ele, já que ele viu que tudo tá girando em volta da Michael, então ele sabe que o controle que é a Michael. E ele mesmo assim fica quieto e deixa lá ir pra nave da sessão 31, sabe? Eu imaginei isso nessa hora, sabe? Assim, mas, porra, se tudo gira em volta da Michael, então por que a gente tá ficando longe de qualquer ajuda? Então, mas ele não tá muito lógico, né? Ela até fala pra ele, ela fala assim, até fala uma frase bem idiota, que é: você é um cientista, Spock. E aí ela fala, você é um cientista, e ela fala, você não tá seguindo as coisas com a lógica, ó, você aprendeu a confiar na lógica, nos fatos, não esperar que o universo lhe dê uma solução de presente. Ou seja, o Spock tá seguindo muito mais o instinto e o lado emocional dele pra essa missão do que a lógica, é isso que ela fala pra ele. Então aí explica o que você tá falando aí, Thiago, que o Spock não tá lógico, né? Eles foram lá só para fazer uma missão de scout, para dar uma olhada. Eles nunca deveriam ter entrado na porra da nave. Então, e eles tinham que ter se comunicado com a Discovery assim que eles viram os corpos espalhados pelo espaço, para avisar a Frota Estelar, né? Mas então, aí outra coisa que eu percebi também é essa mania de sair de dobra na cara do gol, né? E bate o corpo na tela. Eu fico imaginando, imagina esse seu papel. Não, mas na isso hora aí, eu pensei, Thiago, puta, isso aí barbeira comenta, pra caralho essa Michael, velho. A gente comenta isso aí desde o começo. Na verdade, eles tratam dobra espacial como hiperespaço de Star Wars. Faz tempo isso, cara. Desde isso aí, eles fazem isso desde 2009, quando o Sulu esqueceu o freio de mão puxado, tá? Sim. É desde aquela cena lá, quando eles chegam lá, tá as naves destruídas, desde 2009, exatamente, que é essa galera Bad Robot aí, Bad Reboot, né, aí, né, então, na verdade, é uma tendência que vem desde lá mesmo, e em Discovery tem sido assim. Isso é uma bosta, eu também não gostei disso aí. É uma merda porque você não tá tratando dobra como dobra, cara, simplesmente virou hiperespaço. E sensores são inúteis, né? Exato. Você não tem sensor. A impressão que dá é que a Michael, tipo, já tinha a carteira caçada aí, tá ligado? Que ela bate... Não. Ela é uma piloto de testes que treinou o caralho a quatro. Não vem falar que ela não sabe pilotar, não. Barbeira, velho. Barbeira, cara. Ela, se tivesse multa aí, ela ia ser multada, cara. Mas isso são aquelas coisas que, tipo, faz toda a diferença. Tipo, eles só quando chegam que eles veem que tem um monte de corpo. Caralho, você tá indo pra uma nave que tá sem comunicação, parada no espaço, você não vai investigar ela de longo alcance? Sabe? Você os sensores tinham que ter acusado ali, né? Isso é, furo. Por isso que, cara, Star Trek é um negócio que você pega as entrevistas, tipo, eu lembro de ter visto muito o Michael Piller, o Rick Berman, o Braga. Tipo assim, Star Trek é um bagulho difícil de escrever, cara, porque você tem que se atentar a muitos detalhes, você tem que acertar em como tratar os oficiais da frota. Os caras faziam certos malabarismos nos anos 90, que foram geniais, criação de maquis e tal, pra ter mais conflito e tal, e pra preservar oficiais da frota como tem que ser oficiais da frota, preservar certas coisas das tecnologias. Então é difícil escrever Star Trek. Agora Discovery vai pelo caminho mais fácil. Se for tratar a dobra dessa... Ou melhor, se for tratar o lance dos sensores dessa forma, vai dificultar pra gente criar certas histórias. Sabe. Então vamos eliminar isso e simplesmente a nave sai em dobra na cara do mundo. Lembra o prequel do Alien, que saiu alguns anos atrás, que... Eles chegam lá na porra do planeta lá pra investigar a nave. Sempre que quando eu tava assistindo esse filme, eu pensei, meu Deus, como esses caras são incompetentes. Se fosse o pior oficial da frota, nada disso teria acontecido. Hoje eu não posso falar isso. Cara, Discovery veio pra... Nossa. O Thiago cornetou a dublagem, vai uma cornetada pro pessoal da legenda, cara. Quando eles estão chegando no lugar, acho que o computador fala, vamos chegar em 2 minutos, né? Ou a Michael fala. E aí a tradução na legenda tá em 5, vamos chegar em 5 minutos. Cara, qual é a dificuldade do cara colocar 2 ali, velho? Tipo, É muito idiota isso, né? Não dá pra entender. Ah, pode cara... ter digitado errado, viu? Eu digito errado um monte de coisa. Talvez eles tenham mudado isso no roteiro, né? Fernando, então, no roteiro... ele digita certo às vezes, né? Você quer dizer. É, exatamente, cara, eu erro pra caralho. Porque as legendas em episódio novo, assim, é feito com roteiro, não é feito com episódio. Não é que a pessoa assiste e aí ela legenda. Pô, essa isso, é uma prova. Isso é verdade. Essa é uma prova de que o episódio foi melhor, né? Porque vocês estão criticando o cara da legenda, o cara da dublagem, e isso é inédito por aqui. Né? Não, com certeza, mas. A gente tá expandindo, legenda, né? Mas é que eu achei muito idiota, né? Que assim, eu, às vezes quando tem erro na legenda, eu corrijo e falo pra pessoa que tá comigo, e às vezes não manja tanto de inglês. Ó, tipo, o cara falou isso, ele não falou isso que tá escrito aí, entendeu? E no outro episódio já tinha tido. Falou que a mulher era terrana. E aí falou que ela era terráquea no lugar de terrana. Puta, então eu não sei pra que tem... Não, existe uns erros, tipo, em Caça Fantasmas, ele fala, tipo, é pra ser 7 minutos e falar 7 horas no fundo, tá, a dublagem, essas coisas acontecem. Esse não é o podcast de erros de dublagem, vamos voltar pra essa merda aqui. Não, que a gente tá expandindo a nossa crítica, Valdemir. Não, Agora continuar. Nós vamos pegar no pé de quem faz a legenda. É, nossa. Eu queria falar uma... Vamos voltar aqui, ó. Vamos, qual que é a cena aqui? Não, na hora que bateu nos corpos lá. Não, que isso, cara, eu já tô indo muito mais na frente. Então, Valdemir, você tem que... Calma. É legal comentar isso aí, porque essa cena, apesar de ter esse problema de chegar em dobra, ela é impactante visualmente, né? Os corpos ali em volta da nave auxiliar, apesar de eu achar que a proporção não tá muito legal, entendeu? Eu queria elogiar aí, vale a pena aí. Cara, os efeitos especiais, a produção desse episódio nota 10, né, cara? Tem umas cenas aí, visualmente impressiona. E também por exemplo, quando a gente vê no planeta lá no monastério, quando parece Mordor, né? Realmente as cores é tudo bem, bem cuidado, cara. E os efeitos especiais no geral são bem impressionantes. Você vê que a galera de Discovery tem dinheiro, por mais que sofreu corte aí, mas você vê que é uma produção bem cuidada, cara, em várias cenas. Eu gostei dessa cena. Eu achei que assim, eles poderiam ter diminuído o tamanho do corpo ali, porque com a nave auxiliar parece que o corpo é maior que a nave auxiliar em alguns momentos, né? Mas, de qualquer jeito, a cena ficou bem impactante. Eu acho bem legal essa ideia de ter matado toda a tripulação assim, desse jeito meio mórbido, né? Isso foi legal. O que eu só estranhei um pouco foi, por exemplo, assim, o Spock não identificou que o cara tava com as nanossondas lá dentro dele, né? E em nenhum momento você vira ele se questionando se esse cara era ou não era, se o controle não tinha assumido. Aí eu fiquei pensando, mas porra, no episódio anterior a gente viu o controle assumindo corpos de humanos. Por que o controle não ia continuar fazendo isso? Aí tem o primeiro furo que eu achei do episódio. Que assim, se o controle abriu as comportas lá e expulsou todo mundo na nave, né? E tirou todo mundo, ejetou todo mundo da nave lá, cuspiu. Como é que o cara tava com a roupa, né? Exato. E aí veio outra coisa. Isso é um furo, esse é o furo que eu vi no episódio. Eu falei, puta, isso aí não encaixou, tem que engolir, que o cara tava, tipo, fazendo um concerto ali. O cara tava o cara já tava lá de fora trabalhando, vai. Exato, e aí ele foi junto, entendeu? Porque não faz o melhor sentido, tá todo mundo sem roupa e o cara tá com roupa, sabe? Então é isso que me fez me perguntar, porra, eles nem pararam pra questionar esse cara também. Aí o Spock até no final vira e fala, desculpa, Michael, meu tricorder não identificou que tava com as sondas. Aí eu pergunto, as sondas conseguem interferir, então, em equipamentos que não estão ligados a ele? Essas sondas, aparentemente, sim, né? Então, se a sonda tem Wi-Fi, a sonda não precisa se conectar a um computador para fazer transferência de arquivo, né? Exato. Mas o do Wi-Fi a gente já tinha falado antes, né? Então, mas isso que eu tô querendo dizer. Por isso eu falo que esse episódio, para mim, não... Então, mas nesse caso das sondas, eles falam em um momento do episódio que ela se desenvolveu, né? No final do episódio, a Michael fala, olha... Antes ela tava só no Leland e agora ela toma conta de várias coisas ao mesmo tempo. E aí aparecem as várias naves da sessão 31. Isso aí, inclusive, no final... É muito Borg, né? É a assimilação. Ela fala, ela usa uma palavra análoga à assimilação. Uma outra palavra que dá pra gente entender que é como se fosse... É, eles estão evitando usar as mesmas palavras pra fazer de conta que... Pra dar aquela de que... Como se fosse uma surpresa. Ó, os Borgs. Mas eles estão só mudando palavras. Que nem, por exemplo, struggle is pointless. É o novo resistir é inútil. Entendeu? Mais ou menos isso, né? Não, esse cara mesmo, ele na hora que ele tá conversando com o Caimaico, ele vira e fala, nós, entendeu? Como nós somos. Ele fala com uma voz toda Borg ali. É. Né? Ali tá bem caracterizado. Eu fiquei meio broxado, acho que na terceira vez que eu vi que eu reparei que a voz era muito Borg mesmo e tipo, vai ser isso, sabe? É muito improvável. Estou esperando que não seja os Borgs pra não fazer essa cagada absurda. Eu acho que não tem esperança, cara. A gente vai comentar isso depois. Ó. Vamos pular aí. Tem a cena da Lirel com o Tyler, acho que não precisa comentar. A gente já falou que é chato, né? Acho que tá tranquilo, né? vai. Acelera. A próxima cena é em Mordor mesmo, lá. O Pike sendo levado, né, pelo elfo. Bem Senhor dos Anéis, tudo isso. Eu vou falar pra você. Eu queria fazer uns comentários. A primeira vez que eu vi, eu já percebi, ou pelo menos, né, pra mim, ficou, que isso me lembrou demais. E eu acho que por isso que eu gostei dessa sequência toda que começa o elfo Klingon aí, levando o Pike até lá. E aí, o Pike, toda aquela sequência que a gente vai elogiar depois. E ao final, ele é obrigado a fazer uma escolha de sacrifício. Isso tudo pra mim é como se fosse a mesma coisa do Vingadores Endgame, não, como é que chama lá? O Infinity War. Na qual, aquela cena que é mais ou menos assim: esse Klingon é como se fosse o Caveira Vermelha, e o cristal é como se fosse a joia que o Thanos teve que sacrificar a Gamora, entendeu? No caso, o Pike tem que tomar uma decisão difícil também pra levar o amuleto, no caso, sei lá, que no caso aqui. É esse cristal, entendeu? Me lembrou muito a mesma ideia, sabe, retrabalhada. E eu acho que é por isso que é tão legal, entende? Porque de fato é impactante. Você tem que fazer um sacrifício para obter aquele bem e tem alguém que te guia até lá e a coisa é uma decisão difícil. Então eu acho que eu fiz essa leitura. Eu queria saber se vocês concordam com isso aí. Cara, eu concordo um pouco com a sua leitura, mas o que me chamou a atenção aí nessa cena foi o seguinte. Na hora da explicação, eu até parei o diálogo pra ver, pra pensar no que ele tava falando. Porque eu acho que foi muito pros fãs isso aqui, esse diálogo do cara aí com o bebê da Lirel com o Pike. Ele fala, o pilar do presente. Aí o Pike fala pra ele, o que diz aí? Aí ele fala, quando o futuro virar o passado, o presente se abrirá. Cara, isso eu acho que tem muito a ver com a questão da linha do tempo, né? Quando essa merda tudo virar o passado, que não aconteceu, o presente se abrirá, ou seja, a Prime Timeline vai ser o que a gente imaginou que ela seria. Pelo menos eu interpreto dessa forma, né? Então tem tudo a ver com o cristal que o Pike vai pegar e com a história que nós estamos seguindo. Pelo menos foi essa leitura que eu fiz dessa cena, assim, sabe? Eles estão brincando com essa coisa de passado, presente e futuro, justamente para dizer que o que foi feito antes vai se abrir no presente quando o presente for futuro. Enfim, o que ele falou aí. Eu acho que tem isso aí para comentar dessa cena. Mas na verdade o que a gente tem visto é mais uma tendência de assumir que é um rebootão já. De que por conta de alterações temporais... Então a linha, vamos dizer, original, né, a timeline original, vai ficar em outro lugar e eles estão com uma que está sendo reconstruída aqui. Eu acho que eles vão para a linha do tempo Primeline, Valdomiro. Essa é uma outra linha do tempo em que nada deu certo, entendeu? E o Pike pega o cristal do tempo para aquele ser o futuro dele. Então ele precisa acionar aquele cristal do tempo para aquele futuro em que ele fica de cadeira de rodas ser o futuro dele. Então ele sabe que a humanidade depende dele acionar aquele cristal para a gente voltar à Prime Timeline. Para mim é isso. Mas de uma certa maneira pode ser um próprio comentário ao Star Trek, porque desde 2009 o futuro de Star Trek está sendo contar o passado da franquia e não evoluir para frente. Na verdade desde 2001, né, cara? Se for parar para pensar... O futuro é o passado. Você tem noção? Então, se você parar para pensar, é muito louco isso no sentido ruim até, cara. Tudo bem, Enterprise desde foi... Nemesis, desde Nemesis a gente não evolui a série pra frente. Não, não, sim, sim, Nemesis, né? Tudo bem que Nemesis é 2002, mas em termos de série, cara, já são quase 20 anos que a gente só tá falando de prequel, prequel, prequel, cara. E quando não é prequel original timeline, é Kelvin timeline, outra linha. Prequel tentando, isso é tudo culpa do George Lucas, viu? Culpa do George Lucas, que foi fazer porra do Star Wars de 99 e... criou essa onda aí. Cara, mas não é um negócio desgraçado. Quase 20 anos. Não, gente. Se você contar Nemesis, ainda tá fudido. A gente não evolui a história. Talvez a história seja evoluída com o Picard, mas a gente não tem essa certeza. O que eu acho é que eles estão falando da série clássica nessa frase. Quando o futuro virar o passado. O presente se abrirá. Não. O futuro, quando o que eles estão fazendo agora virar o passado, quando essa história se passar, o presente vai se abrir. E o presente é a época da série clássica, entendeu? Mas aí então, o Paulo... Eu entendi dessa forma, essa frase. Então, você entendeu dessa forma. Eu entendi o que você entendeu. Só que, ao mesmo tempo, pode ser que esse presente que vai se abrir não é a original timeline, e sim uma que eles vão escrever agora. Sim, que pode ser um desvio. Que tem elementos que talvez sejam iguais à original timeline, como, por exemplo, o pai que sofreu um acidente aí, né? Tal. Mas eu acho muito difícil, cara, porque eles estão relacionando essa parte com uma parte que é totalmente canônica, né? Aquilo é ipsis literis todo inteiro canônico. Toda aquela sequência do Pike é canônica. Tudo aquilo aconteceu na história de Star Trek, entendeu? Então eu acho que se liga muito ao Prime Timeline aquilo lá, sabe? Sim, concordo. E desliga o momento que eles estão vivendo a isso. Então eu acho que, assim, pode ser isso que você tá falando, né? Mas em teoria, né? Mas eu acho que não faz sentido na construção da história, né? O Pike ter um futuro de merda é uma constante em quase todos os universos de Star Trek que a gente viu. Quer dizer, no universo do espelho, o Kirk mata ele pra assumir o comando. No universo Kelvin, ele vai parar numa cadeira de roda e depois morre pelo Khan. É, o Pike tem um futuro de merda em qualquer linha temporal que você quiser achar. Olha, esse futuro específico é o futuro que ele escolheu, né? Então o futuro que ele escolheu é o da cadeira de rodas, que ele vai parar lá em Talos 4 no final, né? Que é o nosso Prime Timeline, né? Eu acho que, por exemplo, eu concordo com o que vocês falaram, mas pra mim é só um monge dizendo um monte de loucura, assim, entendeu? Antes de você pegar alguma coisa importante, assim, entendeu? Sabe aquele momento que eles vão deixar grande aqui agora pra ele pegar um cristal? Ah, não. Eu acho que isso é muita teoria, porque assim, eu acho que nem eles sabem direito o que eles vão fazer com isso, cara. Eu acho que essa terceira temporada vai fechar aberta pra caralho. Eu acho que o Thiago tem uma razão aí, cara. Porque dificilmente essa frase ela é tão aberta e tão ampla que e a gente conhece a falta de planejamento de Discovery, que eu também acho que eles não têm ideia direito, não, cara. Então, assim, eu concordo com a frase, eles não sabem o que eles vão fazer. Sabe por que eu vou discordar? É porque a gente tem que pensar no resto. A gente tem uma série do Picard vindo. E essa série do Picard, ela vai ter que estar na Prime Timeline, ela não pode estar em outra linha do tempo. Mais então, ou se menos. Eles rebutassem Discovery, ia ser muito difícil. Se você vê o que tá rolando por trás dos bastidores, aí já tem cada uma aí. Ah, eu sei. Não, tem gente eu escutei. Não, deixa o Paulo terminar a teoria. Deixa eu terminar o raciocínio. E ao mesmo tempo a gente tem uma linha que caminha pra gente ter uma série do Pai. Que assim. Vai parecer que é uma grande surpresa, mas não é uma grande surpresa. Eles construíram o cenário da ponte na Enterprise, eles construíram o quarto do Spock na Enterprise, eles estão fazendo o maior segredo em cima do Anson Mount e do Ethan Peck sair da próxima temporada, que não faz o menor sentido dentro do que foi construído até agora, entendeu? Então eu acho que a tendência é eles abrirem a série do Pike, tá? Eu não sei se no próximo ano, daqui 2 anos, ou já, enfim... ser uma coisa meio, surpresinha nossa pra vocês, entendeu? Ser uma coisa meio assim no final dessa temporada. E isso teria que casar muito com o canon, né? Porque, inclusive, os uniformes e o visual, a gente vê o visual da ponte da Enterprise, que é muito parecido com a original, né? Ele tenta emular a original, por mais que tenha alguma outra diferença, ele tenta emular a original. Então a gente vai muito de encontro à Prime Timeline, sabe? Eu vi muito discrepância durante Discovery sempre critiquei isso, mas a minha teoria, assim, que eu leio do que eles estão falando isso aí, é que eles vão... E, assim, se a gente pegar as entrevistas do Kurtzman ao longo desses últimos, sei lá, 2 meses, ele falou muito, não, os fãs do Canon vão ter uma resposta, os fãs do Canon vão ter uma resposta, entendeu? Os críticos, blá, blá, blá. Então tá tudo meio que culminando pra isso, sabe? Essa, aquela coisa de, espere a história terminar pra gente mostrar o passado, pra gente mostrar o presente e o passado se abrir, sabe? Então essa é a minha visão, assim, de tudo isso. É, eu não compartilho desse otimismo todo, não, cara. Não, por mim pode ser o contrário, por mim pode ser um reboot total, porque eu não acho que vai ter série do Pike. Se tiver uma série do Pike, falar que Discover. É do Pike, é falar que a série do Discover não funciona. É você que você. Ah, funciona isso, mesmo. Não, exatamente, é você falar que tudo isso que foi jogado no ar não funciona. É aquilo que eu falei, essa coisa pode acabar, tipo, não existindo. Tá. Mas vamos falar. Tá, então peraí, não vamos entrar muito nisso, cara. Isso tudo é não é do episódio. É especulação demais, não é desse episódio, entendeu? Vamos focar no episódio. Deixa eu fazer um questionamento. Que tem a ver. Vocês acham mesmo, todos vocês, eu queria perguntar pra cada um. Vocês acham que eles iam construir a ponte da Enterprise, que eles iam construir e mostrar a Enterprise de todos os jeitos pra não usar? Vocês acham que eles iam fazer isso? Eles não construíram a ponte da Tinjou pra usar uma vez e nunca mais. Não, mas Tinjou não tem importância nenhuma no universo Trekker, cara. Enterprise é a base. Não, exatamente. Base da série. Mas tem que entender uma coisa, Paulo. A Discover não vende e ninguém tá gostando dessa merda. A gente sabe disso. A questão de você mostrar a Enterprise, mostrar a ponte, pra que é? É só pra você que tá reclamando disso aqui parar de reclamar e ir lá assistir. Mas olha só, Thiago, pode ser as duas coisas, cara. Pode ser. A série Discovery pode se transformar na série que é com a Enterprise. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? A série Discovery é uma merda, no mercado realmente não tem nenhuma relevância perto de um monte de outras séries que tem aí. Mas eles têm uma carta na manga, que é Spock e Enterprise, entendeu? Então pode se transformar nessa série série clássica, entendeu? O que eu achei é que o visual externo dela, que deu pra ver no trailer, muito mais parecido com a série clássica do que o visual externo que a gente viu no final da temporada passada. Mas tem uma questão eles de tiraram aquele também. Azul. Então, eles tiraram todo aquele azul. A cor do metal tá muito mais parecido com a cor do metal da série clássica. O efeito do torpedo tá fantástico. Me parece muito mais próximo o visual. Tá, seguinte, vamos continuar falando. Enfim, do episódio. Enfim, vamos seguir o episódio. Vamos aí. Cena do Pike lá pegando. A gente já comentou, falando. Acho que vale a pena parar pra falar sobre isso. Essa sequência toda realmente foi surpreendente, né? O nível de qualidade aqui de escrita, atuação... A cena é legal e tudo isso, mas o visual da cena é muito Kelvin Timeline pra mim. Mas... O uniforme que ele tá usando parece o uniforme do Kirk Kelvin Timeline, sabe? Tudo aquilo é... Mas tirando isso, achei a cena ficou realmente patética. Pra mim, esse foi o melhor momento de Discovery de todos. Ah, sim. De todos. Com certeza. De todas as cenas de Discovery, de toda a série, essa sequência, o que ela representa, né? Porque ela acrescenta o canon, né? É uma das poucas coisas que você fala, caralho, os caras acrescentaram um negócio ao canon, que agora a gente sabe como aconteceu, né? Como o Pike se sentiu e tal. Então, puta, eu achei, assim, e foi super, super do nada, assim. E você tem o mesmo impacto assistindo que o Pike tem na cena, entendeu? Você fala, bom, ele se fudendo. Aí você fala, ele vai aparecer se fudendo, mas não vai aparecer a cadeira. E aí, de repente, aparece a cadeira... E a cadeira tem muito a ver com a cadeira da série clássica que a gente vê no The Menagerie, né? Ela é uma reprodução fiel ao que foi feito ali. Cara, e aí você vê aquele pavor na cara do Anson Mount, que pra mim deu um show aí. Deu um show, assim, espetacular. Que você sente o pavor e o horror do personagem ali, né? Você sente o drama dele em você. Pra mim, essa foi a melhor sequência da série... E talvez Star Trek, aí, contando os filmes do Abrams nos últimos tempos. Vai ver que foi aí que ele bateu no diretor, né? Que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sentar nisso? Então, o que eu queria comentar aí também, ó, concordo com tudo isso daí. Dramaticamente é fortíssimo e bem, bem executado, né? Realmente. E é legal porque a conclusão é a decisão do cara. Não é porque eu vi isso daqui, não é uma certeza, o futuro tá aí pra ser escrito. Eu não vou. Acho que não é uma certeza. É tipo, o que ele falou, basicamente, eu não vou deixar de ser quem eu sou por causa do futuro. Eu quero ver por mim mesmo, né? Ele fala alguma coisa que eu não vi por mim mesmo. Eu nem vi esse futuro por mim mesmo, né? Mais ou menos assumindo. Uma decisão altruísta, né? É, a decisão de assumindo que, se isso for preciso, eu vou fazer a coisa certa. E isso tem a ver com ser um capitão da frota, ele fala sobre essa questão, né? Isso é um callback, que é o que o Almirante Cornwell lá falou, de que ele é o melhor que a Frota Estelar tem oferecido. É, ele fala, as palavras dele aqui, ó, você acredita em servir, no sacrifício, na compaixão e no amor e tal, então é. Não, e assim, isso já foi feito em Star Trek, que é o Spock se sacrificando pra salvar a Enterprise no filme 2, né? Então, na verdade, aí o Pike meio que se sacrifica pra salvar a humanidade e a... Não é nem somente a humanidade, é a vida sem ciência da galáxia. Né? A vida sem ciência, então, é uma coisa bem maior, na verdade, mas enfim. De qualquer jeito, é uma decisão muito próxima, né? Eu achei espetacular. Eu não tenho mais o que falar disso. Eu achei essa cena absurdamente espetacular e é uma coisa inesperada ali. Você não esperava essa boa... De Discovery eu não esperava nada, né? Mas eu não esperava essa homenagem ao canon tão forte e esse link tão forte com a história de Star Trek. E o legal realmente que até na questão visual acaba encaixando bastante, né? Tudo bem, há diferenças, mas esse é um daqueles casos em que você pode dar uma alterada, mas encaixar, sabe, ficar, sabe, tem como casar, a coisa fica legal. Por exemplo, uma crítica que eu lembro que eu fiz lá, aquele episódio dos talusianos, visualmente, aqueles talusianos não são melhores do que os anteriores, né? Porque os talusianos originais, eles passavam também uma estranheza muito grande por conta de você ter atores que são mulheres com vozes de homens. E aí, mulheres baixinhas com vozes de homens. Então dava uma característica mais alien, as cabeças eram maiores, eram melhores, cara. 50 anos atrás fizeram maquiagens melhores, mais impressionantes, mais aliens, mais creepy, assim, entendeu? Então, em Discovery, eles não melhoraram os talusianos. E nem foram fiéis, entende? Assim como a maquiagem da Vina... daquele episódio de Discovery dos Talusianos. Não tava, tipo... Primeiro que ela não tava velha e não tava tão destruída a cara dela. Então, quer grotesca. Dizer... Grotesca. Não tava tão grotesco. Então, nesse caso, não, cara. Você faz um Pike destruído aí, né, depois dessa radiação toda, ele tá ainda mais grotesco, entende? Então, eu sou a favor de que, se você vai mudar visualmente, pega a essência daquilo e melhora. Nesse caso, qual que é a essência dessa maquiagem? Ele estar fudido, completamente desgraçado, né, cara? E o que acontece? Isso foi o que foi feito lá no The Cage. E eles pegam aqui e fazem uma maquiagem ainda mais foda nesse sentido pra te deixar ainda mais aterrorizado. Não, me confundi. Nesse caso, no The Menagerie. Então, quer dizer, você tem a mesma ideia, bem fiel visualmente e ainda mais aterrorizante. Então, cara, isso é no que você pode mudar visualmente de uma maneira responsável. Porque no final das contas tá bem parecido, só tá ainda mais, sabe, mais aquela coisa mais de terror mesmo. Que é o que tem que passar. Então, cara, eu achei que os caras acertaram, assim, tremendamente no visual. Não, cara, no visual, uma coisa que Discovery só erra. O Pike nunca reagiu com esse... com tamanho terror, né? Isso. O Pike nunca fez aquela cara de apavorado do jeito que ele fez nessa cena, né? Que, tipo, foi absolutamente surpreendente. Então ele viveu já várias situações em que ele poderia ter se apavorado e ele não fez essa cara de pavor em nenhum momento. Então eu acho que o encontro dele com ele mesmo é foda. Não, né? É foda. E outra coisa, um capitão de Star Trek ou personagens de Star Trek, mas sobretudo os capitães, são caras que a gente gosta de falar, puta, eu queria ser que nem... Eu queria tomar essa decisão, eu queria ser tão, tão bom assim, queria, sabe... role models pra sua vida, os capitães de Star Trek normalmente. Claro, né, cara? Com certeza. E aí você tem um momento assim, em Discovery, você fala, porra, é pra isso que eu assisto mesmo, cara, é isso aí, cara, Star Trek é isso, a gente quer esse ser humano que seja melhor do que a gente, entendeu? Pra gente se espelhar, porra, não é à toa que essa franquia tem popularidade, não é só por causa de nave. E se fosse só por causa de nave, não seria o que é. É por causa de gente assim, entende? De momentos assim, de personagens tomando esse tipo de atitude. Então, cara, essa cena ela acerta em vários níveis. Canon, atuação, escrita, essa coisa conceitual toda, sacrifício e tal. O cara é de bater palmas mesmo o negócio. É incrível. O Discovery foi capaz disso. E assim, ele aparece, a hora que ele vai encontrar a cadeira, logo depois que explode tudo e ele tá lá fudido, ele aparece com a mão no rosto, tipo, como, né, caralho, o que aconteceu com o meu rosto? Fazendo aquela cara de, nossa, que merda que eu vi, né? E aí ele vira, e aí você vê aquela caminhada silenciosa em direção à cadeira, assim, você só vai vendo os pés dele. Cara, a sequência inteira, ela é feita de uma maneira tão, tão bem feita, né? Tão sensível, no sentido de que eles estão exatamente no ponto em que você se sente como personagem. Eu acho que é o grande mérito dessa sequência. Não é só contar a história do que aconteceu com o Pike. É ter a sensibilidade de você se transportar para o sentimento do personagem. E outra que coisa, é uma coisa que a série não conseguiu fazer até agora. E outra coisa também, que deve ser, que também acrescenta, que eu acho que acrescenta demais para essa cena, é uma construção que, tudo bem, com vários problemas, mas que foi feita desde o começo da temporada, que é mostrar que o Pike é um cara gente fina, gente boa, legal pra caralho, um cara, tipo, todo bacana, entendeu? Um cara, tipo, que não é à toa que é um personagem que funciona em Discovery, porque ele é justamente aquilo que um capitão da frota tem que ser, mais ou menos, né? A ética, essa coisa toda. Então você vê um cara tão bacana desse, entendeu? Se fuder dessa maneira no futuro, cara, isso causa uma empatia imediata, né? Acho que claro. Também tem esse fato. É... Porque se fosse... Ele tipo, é tipo assim, se fosse da cadeira, tipo assim, se fosse a Michael... Tipo, se fosse a Michael, numa mesma situação como essa, a gente não ia ligar muito, entendeu? Tudo bem, é foda, né? Mas, turma, ver um ser humano sofrendo é foda, mas... A gente já tá falando da mesma cena 10 minutos, pelo amor de Deus, cara, vamos pra frente. Mas você não acha que merece, cara? Essa cena não merece, cara. Vamos falar da rola dessa cena e vamos tocar o balde. Porque assim, cara, você... Eu já elogiei a cena, agora vamos. Assim, a cena é boa, a cena é legal, mas a cena só faz... Ela só é tudo isso por conta do ator também. Não, peraí. Tiago, a gente tá 10 minutos falando por que ela... Para de me interromper, puta que pariu, caralho. A cena só é bom por causa do ator também, cara. A cena foi gravada no corredor da Discovery, só que no escuro, porra. Vai, a cena só é o que vocês queriam ver. Não, não, não, não, você tá falando merda. Vai ser interrompido, você tá falando merda. Vocês só estão elogiando porque é o Pike. Você acabou de falar isso. Se fosse a Michael, a gente não estaria falando isso. Mas não você é o ator. Mas veja bem, apesar de o ator ser muito bom... Vocês só estão elogiando porque você falou é o ator e a história dele. É só o que eu falei do personagem. Falei do personagem. Mas, cara, foi bem escrito, velho. A questão não é assim. Isso é canon. Isso é canon. É o que vocês queriam ver. É canon, mas não é canon que ele encontrar a própria cadeira. Não é. Não é canon isso. É canon que ele sofreu o acidente. Ó, uma parte da cena é canon, a outra parte é nova. Cara, a gente acabou de falar, ó, existem vários níveis, funciona no nível canônico, funciona no nível de atuação, funciona no nível da direção, do roteiro, do que a gente sabe do personagem. Então assim, e do como foi construído o Pike de Discovery, mesmo se fosse capitão da frota... veja bem, se fosse capitão bonzinho da frota genérico, que na verdade é isso, na verdade, esse Pike não se encaixa com o Pike do Decade, a gente já falou mil vezes. Entendeu? Então, nesse nível funciona, cara. Um cara desse tá vendo essa cena, entendeu? Não é... E a simbologia, né? Ele ajoelha na frente da porra da cadeira. Que é tipo o cara se ajoelhando pro futuro dele e se apavorando. Por que é o futuro dele? Por quê? Porque virou mágico. Porque ele fala assim, você aceita ser o seu futuro? Você tá com o cristal do tempo, você viu o seu futuro e você vai falar... Você acha isso legal? Mas é o preço pela vida senciente na Terra, na galáxia, cara. Isso é mágico, isso ficou mágico. Porque quer dizer então que você pegou o cristal então do tempo... Cara, então você não assiste de você... Space Nine, velho. Porque não, eu só quando os caras pegam no Orb é mágico também. É. Exato, era isso que a gente sempre criticou dessa porra de fé. Eu não critiquei nada de Space Nine. Eu acho que a colocação que eles fazem entre fé, tecnologia e mágica, fodida. Acho que é a série que melhor discute isso, e essa segunda temporada de Discovery tentou discutir isso, mas Discovery fez isso em 7 temporadas. Agora o Discovery tá fazendo isso. Não, veja bem, eu concordo o seguinte. É tipo assim, Star Trek, pra ter coisas de meio mágicas, ela tem que ser. Cara, tem que ser muito pontual. Deep Space Nine fez, mas assim, é algo que ainda pelo menos era lá aquele mistério, profetas, bajorianos, na wormhole, entendeu? Então, no final das contas, aquilo também era interpretado como um tipo de tecnologia. Afinal de contas, aquela coisa, são aliens, a gente não sabe como evoluiu, né? E muitas vezes em Deep Space Nine tinha essa questão de você chama de aliens do wormhole ou chama de profetas, é uma questão de interpretação. Mas no final das contas a visão da frota sempre foi científica, sempre foi científica. Em Discovery eles falham nisso. E eu acho também que tem que limitar o uso de coisas mágicas, e é por isso que era melhor que fosse alguma coisa bajoriana para conectar com aquilo e não encher o universo de Star Trek de coisas mágicas. Nesse aspecto, eu concordo que, pô, é um pouco demais, né? A gente já falou sobre esses cristais do tempo serem um certo exagero em Discovery. Mas, com tudo isso em vista, sabendo disso, a questão é, essa cena funciona em vários níveis. Tipo, sei lá, o Thiago não concorda, mas normal. Eu falei assim, a cena pra mim é muito ótima, maravilhosa, mas a cena como ela termina falando que isso, você, se você tirar esse cristal vai selar o seu destino, porra, é só ele tirar a licença nesse dia. Você entendeu? Ele tá com o cristal. Mas eles estão falando do destino, cara. Eles estão falando do destino. Você vê que o pai. Você vê que o pai que depois ele fala, quando ele tá no diálogo mais pra frente com a Lirel e com o Tyler, ele fala, cada um tem um papel nessa história. Tava escrito pra o bebê de vocês ser o meu guia nessa jornada. O que a gente chega à conclusão aí é que é o seguinte, o Pike, guiado pelo cristal e pelos caras, sabe que ele vai ter que fazer aquilo lá, se ele quiser que a vida senciente na Terra e nos outros mundos da Federação e tudo mais, sobreviva. Mas, Paulo, olha só, então, por outro lado... Então é uma decisão senciente dos caras. Por outro lado, dá também pra agora, tipo, ficar esperto. Ó, vou tentar evitar esse acidente aí. Eu também então, acho que... Mas ele não pode, Valdomiro. Ele não pode, porque você não vê que o cara fala pra ele... Desculpa, Thiago, já deixa você falar. O Klingon fala pra ele, no começo do episódio, depois, você tem que aceitar o seu futuro. Porque ele está determinado e acabou, entendeu? Não, mas essa parte aí, essa é a parte que eu já não compro muito, não, entendeu? Eu acho que a partir desse ponto aqui, o futuro é esse. Mas você pode agora ficar... Agora que ele tem essa informação, ele sabe disso, ele pode tentar evitar também, não, né? Mas eles estão falando de destino, cara. Para você ter um fim, você tem que ter um meio daquele jeito. É basicamente o que ele tá falando. Cara, mas esse lance de destino já não encaixa com uma coisa científica, né? Destino. É isso, né? Mas é por isso que a discussão de Discovery, ela é nessa temporada entre ciência e fé. E naturalmente a Michael é a pessoa da ciência, que só acredita nos fatos, e o Pike é o cara da fé. Ele tá simbolizado dessa forma aí na série, não tem a menor dúvida. Se isso é legal ou não é legal, ou você acredita ou não acredita, cada um tem a sua visão em relação a isso. O que eu acho é que, assim, é claramente o personagem escolhendo pelo bem maior, que é aquilo que eu comparei com o Star Trek 2, né? O personagem escolhendo pelo bem maior o destino sombrio que ele vai ter. Então por isso o episódio chama pelo Vale da Sombra. Sim, também tem essa citação bíblica. Mas, do ponto de vista do Pike, eu concordo com você. De fato, ele tá enxergando isso como um destino. Mas, na realidade de Star Trek, onde tudo é científico, não significa que isso é destino porra nenhuma. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Pelo amor de Deus, eu pedi há cinco minutos atrás pra gente ir pra próxima cena, e vocês adicionaram mais 5 minutos numa discussão que vocês já tinham tido. A culpa é do Thiago, cara. Porque o Thiago ia meter o pau aí. Vocês ficaram 10 minutos elogiando, eu vou falar porque eu não gostei, porque o final da cena termina com destino, você tem que aceitar o destino. Ok, você viu o seu futuro e você tem um cristal do tempo, você vai mesmo aceitar aquilo pra você? Eu concordo com o Thiago, essa parte eu concordo. Era só isso, porque se você me falou isso, significa que o Pike é Jesus Cristo. Né? Porque ele viu o futuro que ele vai se sacrificar para salvar a humanidade. Eu só quero lembrar a todos que o pai que Jesus... Pra fechar essa conversa, eu quero lembrar a todos que o pai que é Jesus Cristo mesmo, cara, porque o Jeffrey Hunter, ele foi Jesus no filme Rei dos Reis. É canônico, cara. E eu vou te falar que eu conheci Jeffrey Hunter com 8 anos de idade assistindo esse filme com a minha mãe, cara, Rei dos Reis. Então eu conheço Jeffrey Hunter, não é nem de Star Trek. Eu conheci ele como Jesus. É canônico. Então é isso mesmo, cara. O pai que é Jesus e acabou a conversa, tá? Próxima cena que eu acho que o Paulo tá muito, muito empolgado em comentar. Que a gente vai falar da Rick Sanchez na enfermaria com o Culber. Essa aí, É tipo, você vendo uma sequência tão fodida pra falar, caralho, tô vendo Discovery. Não, mas eu gostei dessa cena também. Gostei. Eu achei uma boa cena, cara. Achei gratuita. Achei que eles colocaram só pelo momento lacração, aí, carimbo lacração. Só pra falar que ela era casada com uma mulher, entendeu? E, tipo, ela é o estereótipo do estereótipo do estereótipo da lésbica, né? Dá pra ver que é. A personagem é assim. É o estereótipo. É a mulher macho. Mulher macho é assim mesmo. Então, tipo, pra mim é carimbo lacração, cara. Aí eu nem tinha reparado o negócio do vegano que você falou também. Pô, é lacração do começo ao fim. Esse bagulho do vegano foi ridículo, cara. Realmente, a gente já até comentou aí, né? Quer dizer, puta que pariu, né? Existe essa separação no século XXIII, que merda de futuro. Mas no futuro, assim, no futuro onde a gente tem gente de cadeira de rodas ainda, né? Acho que cabe, então. Então, mas não é questão do futuro. O que eu acho é que, assim, a série tá servindo pra um discurso de um lado político muito exacerbado, entendeu? Isso é enfiado goela abaixo. A gente tava numa puta discussão interessante aqui, mesmo que o Fernando não quisesse que a gente prosseguisse mais. Por causa que ela acabava a merda da discussão. A gente tava numa puta discussão interessante pra cair numa discussão absolutamente vazia. Que é tipo, eu namoro uma mulher que morreu e aí, meu... Nossa, olha a minha aliança aqui, olha que legal. Ela é uma atriz lésbica de verdade. Aí ela tem que ser, também no papel que ela é. Eu não falei isso. O George Takei mesmo falou que ele é homossexual, mas ele nunca achou que o Sulu seria homossexual, certo? Mas assim, o que eu quero dizer é, muito provavelmente, venderam a ideia pra atriz pra fazer a personagem como uma personagem lésbica, e ela queria uma cena que colocasse isso. Pois pode ter sido mais pra atriz do que pra história. Acho que não, porque toda a série tem uma cena assim, todo episódio. Teve o pansexual, teve o momento teve vários momentos. Falou, eu concordo. Você tem que saber como dar recado, você tem que ser sutil. Você ficar socando as coisas no público a todo episódio, faz com que o público, em vez de olhar o lado que você quer contar da história de uma coisa, fique cansativo a ponto de falar, lá vai eles de novo. E isso faz com que, em vez da sua história seja benquista, seja malquista, porque eles não aguentam mais. Isso é você não saber tratar a história pra fluir naturalmente. Eu concordo com isso que eu tô falando, não, aqui. Eu acho que Pelo menos é uma atriz lésbica de verdade que está trabalhando num negócio que provavelmente ela curtia e gostava. Exato. Mas eu também acho que mão pesada demais enche o saco de... Por exemplo, vai, sei lá. Eu tô... Qualquer coisa, eu não tô pensando nada agora que eu ache legal. Mas até coisas que eu gosto, que eu acho que tem que ser faladas, eu não falo toda hora, cada 5 minutos, pras pessoas não falar puta cara chato. Mas a sua namorada fala problemas isso de aí. Você? Exatamente. E eu fico emputecido da vida com a minha namorada quando ela fala isso, porque eu não falo mais de Star Trek quando eu tô sozinho com ela, porque ela fica falando isso com os outros. Aí quando eu tô com os meus amigos e vou falar sobre Star Trek, ela fica, ai, lá vai você falar sobre Star Trek. Não, só que eu passo 5, 6, 7, 8 dias só eu e ela, e eu nem toco no assunto de Star Trek, porque ela fica falando que eu só falo disso. E aí, quando eu vou falar e ela fala, eu fico puto da vida, porque eu não eu falo sou, com ela. Eu sou desse problema também. Caramba, mas enfim, confissões deixa, da deixa, madrugada, hein? Deixa eu só complementar, cara. O que eu vejo de problema, assim, é não só o fato de esfregar na cara, mas esfrega na cara numa história que não tem contexto nenhum. Nós estávamos discutindo dois... Né, a história do Spock é outra história. Essa história tipo, é nada, é só pra ter um momento de lacração. Teve a lacração com o negócio da proteína e do negócio. Mas peraí, Paulo, mas aí também você tá vendo só o lado negativo. Eu entendo isso. Tá mas certo. Eu acho que só tem o lado negativo. Não, porque tem, assim, não, você tem que pensar que no século 23. A gente não tem mais esses preconceitos. Concordo. Pra ficar esfregando na cara. Mas tipo assim, vamos falar a real. Mas peraí. Sutil, cara. Não, mas peraí. Qual que é o propósito da cena? Vai, vamos olhar para o propósito. O propósito é ela falar, para de cozice aí, vamos resolver o problema, o Stamets está fudido lá, E ela fala, ó, minha esposa tá morta por causa dessa guerra, você tem uma segunda chance. Então, na verdade, o propósito da cena é essa. Agora, os momentos lacração estão permeando essa cena. Não, e é um saco. Primeiro, entendeu? Primeiro, o drama tá envolvendo a relação lacração. Que é tipo um não quer voltar pro outro. É aquela frescurinha. Não, peraí, mas aí não é. Não, aí é um casal, tudo bem. Tudo bem. O casal, então um não quer voltar pro outro. E o outro não aceita e fica aquela nhenhenhé. Tá no nhenhenhé. Aí. A mulher finge que tem um negócio no dedo ou pede um negócio mindinho pra falar pro cara entrar na vida deles. E ela fala que ela não tem intimidade nem com um nem com o outro. Então já são duas forçadas de barra. Na terceira, ela fala dela mesma, que não tem a menor importância. Não tem a menor importância, é um negócio absolutamente gratuito, entendeu? Então você vê que é esfregada na cara de pauta, entendeu? Ela pode ser lésbica, ser casada, descasada, foda-se. Ela tá no século 23. Se Deus quiser, a gente já se livrou de qualquer preconceito e isso não tem relevância nenhuma. Nenhuma. Não, eu também achei exagerado toda a maneira que o diálogo foi conduzido, toda a maneira como o diálogo foi feito. Só que a intenção, eu gostei assim, de certa forma, não é nada. Veja bem, é uma cena meio inútil mesmo, não é necessária. Mas eu achei legal. Ela aparecer pra falar, ó, tem essa chance aí, vocês podem dar certo, voltar. É meio inútil. É, mas não é nada também que eu achei... Mas ela já tinha dito pro Stamets na outra cena, entendeu? Ela só, é só a continuação do negócio que só existiu pra lacrar de novo. Pra mim é essa visão. É tipo entuchar a pauta política, vamos dizer assim, dentro da série. Basicamente é isso. Porque os personagens não estão tendo função no episódio. Eles não têm função nenhuma. Vamos encerrar essa conversa. Assim, eu concordo com os dois pontos de vista. A cena começa muito bem, ela começa engraçada, ela começa legal, só que ela precisou do carimbo da lacração mais de uma vez, e isso cansa a gente, você entendeu? É, porque numa guerra, todo mundo morre. Não importa se você é casado ou não, todo mundo perde gente. Então não necessariamente não precisava ser casada. Segundo, vegano, que foi quando o Fernando falou: cara, você tá no futuro, você ainda tá com essa discussão de comer carne, a gente já sabe que nem come mais carne, caralho. Então, assim, a questão é: eles querem tuchar momento político em Discovery, só que eles tuxam da maneira errada, vira lacração e é o pé no saco. Próxima cena. Eu acho no todo, só pra fechar, é que se você tira na edição, tira essas duas cenas do episódio, não afeta em nada. Sim. Ela não afeta em nada. Não acrescenta em nada da história, não faz diferença nenhuma. A gente já sabia que o Stamets não estava junto com o cara e que os dois estavam separados. Não faz diferença nenhuma. Não, na verdade, cara, isso aí é tipo... É, me parece um pouco aquelas cenas pra cobrir o tempo do episódio, mas cara, isso sempre teve em Star Trek também, não é mega necessário, mas tá aí, como se fosse pra desenvolver, ou pelo menos continuar, desenvolver nem tanto porque nada aconteceu, mas continuar a história dos dois. Ao menos, eu acho que tem alguma conclusão relevante, que é deixar o Culber pensando, será que eu devo então dar uma chance ao Stamets? Veja bem, ainda é como se fosse uma novela? É como se fosse uma novela. Adolescente. Agora, o que irrita são esses diálogos, que são totalmente desajeitados por conta dessas babaquices que a gente tá comentando. Mas, cara, não achei... Cara, tem coisa bem pior de lacração em Discovery, eu acho que isso aí foi não, tipo tem, até leve. Tem, mas é a cota perto. Do dia. É a cota. Ah, sim, é a cota do dia. Você lançou o podcast ontem, né? Nós estamos gravando na quarta. Você lançou o podcast da semana passada ontem, eu ouvi. E eu falei no outro podcast, ó, você pode apostar que no episódio seguinte vai ter um momento lacração, carimbo lacração de novo. Não, mas teve, todo episódio tem. Entendeu? Todo episódio, então, puta, é um negócio bosta, entendeu? Essa temporada, ela pesou ainda mais nesse negócio, nesse lance. Né? Isso aí, em cada episódio teve o seu momento, né? E, na verdade, dessa temporada, esse eu achei um dos menos irritantes, né? Teve piores, né? Que a gente até nem comentou tanto, acho. Mas teve piores. Tiveram piores. Vamos pra próxima cena aí, cara. Nossa, a gente tá me enrolando pra caralho. Vamos lá. É o Borg, a Michael e o Spock, certo? Certo. Isso. E aí, alguma coisa pra falar disso? A gente meio que comentou essa cena no começo, né? Que o Spock vai ter um jeito científico pra arrumar toda aquela coisa parecendo muito Borg e tal. A gente meio que falou os pontos principais sobre essa cena. Então, já que a gente falou os pontos principais, vamos falar de maneira geral sobre essa sequência inteira. Eu queria fazer um comentário, já pro final dessa sequência toda, que assim, cara, eles estão dando a entender que isso é a origem dos Borg, certo? É isso, não é? É como se fosse... Isso. Beleza. Só que, o que eu achei já completamente... que eu achei legal, se fosse lá pro século 25, que, assim, cara, eu sempre imaginei que quando voltassem com os Borgs um dia, né, porque eu sempre imaginei isso, um dia vai rolar de novo, porque é um puta sucesso, os Borgs vão voltar. É, algum dia, quando criarem uma série nova, ou em algum filme, alguma coisa. Então, eu lembro, cara, isso tá registrado em podcast que eu fiz, que é o mesmo podcast dos Borgs lá que eu gravei com a Roberta e o Torelli alguns anos atrás, que eu comento que eu imaginava ali, né, que se fizessem os Borgs um dia, tinha que ser uma coisa bem mais... não presa àquela forma, né, de um Borg com pedaços mecânicos. Eu acho que tinha que ser uma coisa mais, de certa forma, que se moldasse, sabe, que as nanossondas, elas na verdade estariam já, sabe, se formando em formas diferentes, alguma coisa assim. E é justamente o que acontece nesse episódio, cara. Quando a gente vê ao final a Michael tretando, você vê que é totalmente disforme, né? Vai formando do jeito que quer lá as nanossondas e tudo mais. Aí eu pensei, caramba, eu imaginei mesmo algo como isso. Quando tá a Michael atirando pra caramba com o phaser, né, naquela forma disforme, eu pensei, caramba, eu imaginei mais ou menos isso mesmo, anos atrás, cara. Só que seria o quê? Um Borg muito mais evoluído. Então, achei legal isso, mas achei uma merda o fato de que querem dar a entender que isso é a origem dos Borgs. Como que a origem dos Borgs, eles são mais modernos do que os Borgs que a gente conhece no século 24? Eu fiquei com essa impressão e queria saber se, que vocês acham. Eu espero que não sejam os Borgs, eu concordo. Os Borgs levavam, tipo, um tiro, dois tiros se adaptava, mas o primeiro tiro, dois, matava. O cara era resistente a tiro e pra matar. Não, não e não. Por favor, não seja os Borgs. Eu acho que é um Borg meio genérico, assim. Apesar de ele parecer... Eu acho que ele parece mais desenvolvido justamente por eles terem mais recurso pra mostrar outras coisas, entendeu? E a nova geração não tinha. Então tem esse aspecto que, na verdade... A série toda carrega nisso. Mas eu vou ser sincero, assim, nessa sequência eu até achei legalzinha, mas eu tava pensando na cena do Pike quando eu assisti. Acho que quase todas as vezes eu tava pensando. Olha lá, querendo voltar aí o Thiago. Pike, aí, Thiago, você que... Vamos pensar assim, quando foi feita a nova geração, eles não tinham recursos. Quando foi feito pelo contato, eles tinham muito mais recursos. Eles adaptaram os visuais, mas mantiveram fiel ao que eram os Borgs. Mesma coisa, sei lá, Doctor Who, quando fez os Daleks, eles não tinham o mínimo recurso. Quando você vê um Dalek hoje, ele é visualmente mais bonito, mas continua sendo uma bosta de uma caixinha andando a um por hora na frente. Então, mas no primeiro contato eles criaram a Rainha Borg, né? Que não criaram tinha, né? A Rainha Borg, mas um Borg ainda era um Borg. Ainda tinha lá coisa muito mais bonita, então, os campos de energia e tal, mas ainda era daquele jeito. Eles não fizeram o Borg levar 25 tiro phaser, ele continua andando pra frente porque a tecnologia evoluiu. Não, por isso que eu falei, primeiro assim, a gente seria não legal sabe se é o Borg... A gente não sabe ainda. E é por isso que eu falei no começo. Deus do céu, não seja os Borgs e bola pra frente, que esse programa já tá com 2 horas, galera. Tá. Nem adianta ficar discutindo o negócio de Borg, porque a gente vai ver isso depois, no final da temporada, sei lá que... Eu acho que tem tudo pra ser os Borgs. Eu não gosto dessa história de ser a origem dos Borgs, mas é o que eu falei pra vocês. Eu acho que a gente vai mudar de linha do tempo pra linha do tempo normal. Então... Sei lá, foda-se. Tá, eu tô com o Paulo. Se é ou não é, isso tudo vai mudar no último episódio. Então, é relevante. Resumindo, tipo, foda é pensar que a série Discovery inteira é tipo um Year of Hell, então, né? É pra desconsiderar tudo que aconteceu ali, apesar de ter momentos legais. É tipo isso. Não, na verdade, tudo que aconteceu é a origem do salvamento do universo que a gente gosta, né? Então. Então nem precisava tá interligado, ter. Né? Né? É isso que é foda, nem precisava. Não, na verdade tem um problema. O problema é assim, o controle é o computador. O controle tá em todos os computadores. Eles vão falar que essa é a justificativa da série clássica ser tão manual, ser tão arcaica. Porque a frota vai falar que a gente deixou de usar componentes eletrônicos por causa do controle. Você vai ver, eles vão falar isso, vai usar como desculpa. Mas ia ser legal. Igual eu falei o negócio da comunicação por holograma lá, lembra? Que eu falei que a comunicação por tela... foi estabelecida por segurança. Então, sei lá, cara, não sei o que eles vão fazer. O que eu sei é que, assim, esse episódio foi divertido, né, isso. Eu também pensei. Isso deixa pra considerações finais, mas é mais ou menos isso. Vamos partir pra cena, depois de tudo isso, depois dessa treta toda com o ciborgue aí, seja lá o que for, que realmente foi legal, cara. Eu me senti vendo um filme de ação sci-fi bacana nessa hora aí. Por mais Eu me senti vendo 007, quando o vilão fala todo o plano que vai acabar com ela, mas aí vem o coisa, né, o seu Robin e te ajuda a se livrar da situação. É. E cenas do próximo capítulo. É tipo isso. Tipo isso, é. Também teve isso aí também, não dá pra negar, né, cara? Tá, agora é o seguinte, né? A gente também tem uma referência visual, porque tá a Lirel e o Tyler em pé e o Pike está sentado. Então ó como o Pike tá com o cabelo branco bem maior. Repara. Pode reparar, ó, como ele tá bem mais... É verdade, cara, ó, é verdade. Ele tá bem mais velho, cara. Caramba, é fudido isso, cara. Achei fudido. Caramba, esse é um detalhe interessante. E outra, né, ele está sentado numa cadeira, ele fica sentado, já remete ao Pike sentado lá, fudido. É, né? E olha a cara dele de desolação, de caralho, meu destino tá selado, entendeu? Eu tô fudido, é o meu destino. Então é por isso que ele fala da questão de cada um tem um papel. Cada um tem um papel na história, sabe? E o meu, eu sei qual é. Então Mas assim, por outro lado, cara, o que o Thiago falou é bem... Eu concordo, velho. Então, eu só vou aceitar ficar na minha sentado na cadeira já. Já vou me acostumar a ficar sentado na cadeira aqui, que o meu futuro é esse. É meio... Sei lá, né, cara? Ele pode também pensar em maneiras de tentar evitar, né, obviamente. Ah, eu acho que ele tá mais numa reflexão, né, cara? Ele tá numa reflexão de tudo que ele viveu, todo o assombramento que ele passou, sim, né? Não, isso porque sim. Deve ser foda. É que nem você saber que, tipo, sei lá, pra salvar a sua mãe, o seu pai, você vai ter que se matar amanhã, cara. Você ia ficar desolado, velho. Mas se você tivesse que fazer isso, você ia fazer. Então é mais ou menos isso, é nesse sentido. Tipo, você veio uma sei lá, uma Paulo, alma... Paulo, se eu tenho que morrer amanhã pra salvar meus pais, se eu já vi o futuro e sei como vai acontecer, então eu finjo que eu morri. Eu não preciso morrer. É simples assim, eu morri numa explosão. Eu finjo que morri. Você morreu, eles vão morrer, entendeu? É isso. Não, se você fingir que você morreu, se você tentar alterar de alguma maneira, eles vão morrer. Não tem outra escapatória. Não tem resposta que você consiga solucionar. Tá, eu não quero me estender nessa conversa, porque já é pra estender, mas quer dizer, então, o que tem ali a ver o Pike sentado numa cadeira pra salvar o universo? Não, ele tá desolado. Na verdade, não é que ele tá sentado na cadeira pro universo. Não, o que o acidente tem a ver pra salvar o universo? Tá muito longe, entendeu? A não ser que eles fiquem acidente próximos. Tem a ver pra salvar o universo? É que esse é aquele futuro dele. Provavelmente não é só o acidente, são várias coisas. Não, deve ser o seguinte. O acidente é o fim dele, entendeu? O que eu entendi disso, a gente nem falou sobre isso, tá? Mas o que eu entendi disso, eu acho que só pode ser isso, é que a cadeia de eventos após pegar o cristal vai levar aquilo por alguma razão. É, exatamente. Cadeia de eventos, entendeu? Não que... Exatamente. Não é que ele tem que sentar na cadeira, não é isso, né? Não é que ele tem que ficar fudido. É porque a cadeia de eventos... Imagina, cara, é um trono de se fuder, assim. Sente aqui, tome no seu cu e sobe... Vai ter a série... Vai ter a série do... Como é que chama? Bom, o Pike quer largar o comando da Enterprise desde a época, antes do Decade, né? Então não tem a ver o que vai acontecer aí. O Pike já disse isso. No Decade ele tava com tipo uma síndrome pós-traumática ali. É, cara, mas não tem, cara, meu Thiago. Dessa vez não tem como você refutar isso, porque assim, a cadeia de eventos, cara, não é só ele sentar na cadeira. É tipo tudo que vai acontecer pra acontecer aquilo, entendeu? Agora, o que eu não concordo é a ideia de que ele pode. Agora ele pode tentar evitar, né? Tem isso também. Não, tentar evitar, ele vai tentar de todas as formas, mas assim, ele escolheu. O caminho é esse, entendeu? Quando ele pegou, o cara fala, o Klingon fala pra ele, o caminho é definitivo, entendeu? O caminho que você tá tomando é esse. Então, é que assim, é foda, né? A gente pensa bem. Uma coisa é eu sacrificar minha vida sabendo que eu posso morrer. Outra coisa é eu sacrificar minha vida tendo completa certeza que eu vou virar paralítico. É meio pesado. É pesado. É pesado. Mas assim, o Cristal foi meio cuzão, né? Podia ter mostrado ele lá com a Vina e tal. Podia. Não, na verdade o Cristal foi sincero, entendeu? Não, ficar mostrando a Vina é sacanagem. É sacanagem. Mas meme. Ficar lá com a Vina. Porra, meme imagina... do Cristal sincero, vai. Não, tudo bem, até concordo com você. Sincero. Até posso concordar com algumas coisas, mas é o que vocês acabaram de falar. O acidente lá no Menege, lá, o Kirk nem sabia. Significa que foi acontecer em menos de um ano, seis meses, uma coisa assim, foi muito curto. Ele já vai direto pros cabeçudos. Viveu uma vida como se o acidente não tivesse acontecido. Ele ainda pode pedir pros talusianos falar que isso não aconteceu. Então, que sacrifício ele deu pro Cristal? Nem um, zero. Porque ele vai viver uma vida onde ele vai sempre ser o perfeito. Você entendeu? Vai ficar pegando a vida na hora que ele quiser, vai, pode dar cinco, cara, numa noite. Então, assim, você me desculpa, mas isso não me compromete. Se prendesse você num lugar inóspito, só com aqueles cabeçudos e uma mulher, você não ia achar o paraíso se você fosse o capitão da própria. Você vive numa vida que você não sabe, você vive numa realidade. Quantas pessoas vivem presa no seu quarto, podendo correr, fazer coisa, jogando no videogame, no computador, ou vendo série? 23, oh, para velho, de falar mal dos ouvintes do podcast aí, eu percebi. É isso que eu tô querendo dizer. Mas ele tá no século 23, cara. O propósito de vida dele é não só de exploração, como do dever dele. Você tá acabando com a vida do cara, é igual que vocês estavam falando, sei lá, 2 minutos atrás, que o Fernando falou, né, o foda o cara ter que encarar que ele vai ser, tipo, um cadeirante e a vida dele vai ser uma merda, entendeu? Então é assim, ele não vai poder ser quem ele é, ele não conseguia, ele viu ele nem se comunicando ali, só pela luzinha, um apitinho. A gente não vai comentar que, peraí, essa história vai cair toda por terra, tá? Quando a gente lembrar que a Iriam pôde ter um corpo reconstruído lá e tal, e o pai que teve que ficar preso a uma cadeira que parece um caixão, cara. Isso aí não faz. De acordo com o McCoy, o problema tava no cérebro dele, não foi? Vai ter uma coisa pra eu criticar nessa cena aí que a gente tá, que ele tá mais velho. Que ele entrega o negócio lá do bebê, o porte das chamas lá, de volta pra Lirel e pro Tyler. Achei bem babaca isso aí, né? Ele dei pra ele antes de mandá-lo para Boris, tipo, ai, nossa, a presilha do cabelo. Mas aí, cara, tá na cara que aquele negócio de, sabe, o tem plot que acabou. É, tem que cumprir finalizou. Tabela, ó, vamos ter que fechar esse plot ruim aqui. Mas é desnecessário, entendeu? Totalmente. Quanto a isso aí, puta, a pior parte do episódio é o que liga isso daí. Aí vem, pra mim, a parte do finaliza o episódio pior ainda, porque aí eles viram, aí a Michael tem a grande ideia de explodir a e a mostra que a mulher não corta a unha, né, cara? Nessa aí, que aparece a mão dela. O Lorel não corta a unha faz um tempinho aí. Mas o lance Klingons da... Klingons de higiene, né? Não é uma coisa forte. Lance que vale falar também, né? Eu também, assim como o Paulo tinha falado, esse final, cara, é um cliffhanger poderoso, vai, cara. Foi um cliffhanger da hora mesmo, foi não? Por quê, Valdomiro? Autodestruição, cara. Tipo, do jeito que foi destruição, o Calypso me mostrou que a nave não vai ser destruída. Que Calypso, cara. Banda Calypso, velho. Aquilo lá não vale. Claro que vale. Vale nada. Claro que vale. Legal. Claro, sabe por que vale? Porque o que aconteceu no short track do Saru aconteceu em Discovery. O que aconteceu no short track do... É outra linha do tempo, cara. Você não sabe que linha do tempo que é aquele lá. O que aconteceu no short track da Ruivinha lá, que graças a Deus não apareceu nesse episódio, da Tilly, vai acontecer no próximo episódio. Nossa, é verdade, cara, isso foi muito bom, cara. Então o único que vai faltar é o do Mutt. Vai saber se não vai acontecer no último episódio. Não, pode ser que vai acontecer ou pode ser que não vai acontecer. Thiago, olha só. Tipo assim, esse cliffhanger pra mim é o seguinte, ó, ele é bom pra caramba mesmo, poderoso. Agora, você acha que eles vão destruir? Não vão, mas assim, a questão é que a maneira como é feito, cara, a maneira como foi dirigido, entendeu? Cara, deixa eu te falar por que não é. Aí ela vira e fala assim: temos que destruir a nave. Tudo vem da boca da Michael, né? Aí o pai que vira pra ele falar: tudo procura solução pra ela. Vamos lá. Eles não conseguiram apagar a porra do computador normal lá, da informação da esfera. Conseguiu apagar? Não. Aí eles vão tentar explodir a nave. Você acha que aquela informação dentro da Discovery vai deixar explodir a nave? Então vai ser a primeira. Mas se a Enterprise atirar um monte nela, né? A gente não viu ainda, né, cara? Olha lá, ele fala: saltaremos até descobrirmos como ativar o cristal. Eles não sabem, tá vendo? Aí se explica aquele negócio do cristal. Eles não sabem como ativar o cristal ainda. Porque é energia, precisa de uma energia da supernova. E tem 30 naves, né? 30 naves da sessão 31 que vão perseguir ele. Tem isso também, cara. 30 naves na sua cara. Todo mundo assimilado. Não, olha que bosta isso. Eu tenho 30 naves no espaço da federação que pode vir atrás de mim. A Discovery faz que tipo de viagem? Sporodrive. Sporodrive. No segundo episódio, ela foi pra quantos anos luz de distância da Terra? Sei lá, uma porrada, não lembro. Foi pro quadrante B. Mas eles têm que apagar a nave, porque eles são apagados. Não, desculpa. Dados, eles foram pra 200 anos luz, quase 200 anos luz lá, pra distância da Terra. Que nave da Federação da Santa Ana não consegue chegar a essa distância? Que pera perseguição aí, existe? Peraí. Agora que o Thiago falou, acho que de repente tem um ponto aí. Por que eles não usam o Sport Drive mesmo aí? Cara, você me desculpa, a Discovery pode ir pra qualquer lugar da galáxia no piscar de olhos. Sim. Que perseguição existe com uma nave que pode estar em qualquer lugar dentro de um piscar de olhos? Ah, Thiago, desculpa, esse final foi uma bosta. Você tem que desligar o seu cérebro, cara. Pô, você tem que... Não é pra explicar, é construção de universo. Eu tenho uma... Cara, a nave nesse episódio volta a usar o motor de esporos. O motor de esporos já está 100% online. Aí vem, nós temos 30 naves. Ô, filha da puta, liga o motor de esporos, vamos pra 100 anos de distância daqui, que nenhuma nave da Federação vai chegar na próxima semana. É, porque no final das contas só ela tem o Sport Drive, de fato. Então, né? Mas você tem que entender também que tem o senso da Frota Estelar aí, né, cara? Porque eles não podem simplesmente fugir. Estelar? Não, eles não podem simplesmente fugir e deixar a sessão 31 explodir tudo, Paulo, né, cara? Calma na dose de sensitrio aí. Qual que é o principal motivo dessa porra do controle? Absorver o conteúdo da esfera. Então, foda-se, vamos pegar a nave, vamos levar pro outro lado do quadrante. O controle nunca vai ter essa informação, porque a nave está do outro lado da galáxia. Ó, Thiago, mas pensa assim, se não tivesse Sport Drive, se fosse qualquer outra situação, não foi bem filmada essa cena, cara, foi mó da hora, entendeu? Mas eu concordo com você, agora que você esclareceu isso aí, não faz sentido. O pai que é o Sport Drive. Mas essa, ó, é uma ideia que a gente teve no episódio passado, é que a Michael é meio lerda. Mas a gente falou, porra, por que eles não explodem a porra da nave, acaba com o arquivo e tal? Vou te falar uma outra coisa. É, vamos lá, o arquivo está dentro do computador. O computador é algo físico. Por que eles não jogam tudo pro conteúdo pra porra de um computador? Vai lá e puxa o HD dessa merda. Desculpa, gente, mas esse episódio, pra mim, ele é uma merda, porque ele não se sustenta. Arranca fisicamente. Simples assim. O Spock mesmo virou e falou assim: vamos colocar o controle numa sala e fechar o controle no episódio, que eu tô tentando fazer isso com a esfera. Porra, por que você não fez logo isso com o sistema da esfera, meu amigo? Você me desculpa, mas esse episódio, ele pra mim não funciona por conta disso. O final, o principal, o plot final, a gente já sabe que não acontece. A nave consegue ir pra qualquer lugar da galáxia fugir do controle, porque o controle só quer a porra do conhecimento. Até agora ele não matou ninguém. E pelo que eu entendi, a Federação consegue apagar o arquivo facilmente. Peraí, o controle não matou ninguém, o controle matou toda aquela galera lá. Matou uma galera e ainda assimilou outro. Na sessão 31 lá, né? Não. Então, mas você só soube disso no último segundo. Até então, tava todo mundo no refeitório jantando feliz. Aquela galera realmente ela tá em outro episódio, né? A gente tá falou. Todo mundo feliz no refeitório, a galera foi de sonho. Aquela cena eu dou a mão pra matória. Aquela cena lá, eles estão no episódio do Bride of Chaotica, cara. Eles estão dando risada, tá tudo uma brincadeira, relaxa. Então, mas eles vão sair fora da Discovery, mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? Vamos ver qual vai ser a solução, o que vai acontecer. Se o pai que vai falar, não, isso não é mesmo. Não vem querer salvar o episódio agora querendo jogar a culpa pro próximo. Desculpa, não, esse mas não é, mas não é um cliffhanger, né, cara? A única coisa que eles tiveram naquele momento. Não, Paulo, calma no remedinho aí, tá exagerando. A única coisa boa do episódio, eu concordo com vocês, é a cena do Pike. Mas o episódio se reluzido. Não tem resolução, uma bosta. É tudo gente burra ali dentro da ponte. Ah, cara, toma no cu. Eu vou ser obrigado a concordar. Eu fiquei triste em ter que concordar, porque eu gostei. Ó, eu vou dizer o seguinte. Eu ainda gosto da cena, não faz sentido nenhum, mas foi bem filmado, cara. Se fosse num episódio bom, ia ser da hora, assim, mas infelizmente. Eles podiam usar o Sport Drive, né? Que essa merda de Sport Drive não deveria nem existir. Não deveria existir, né? Cara, esse é o problema. Sim, mas existe, cara. Né? Não existe. Não, aí você vai falar que a cena. Pô, o pai que vira. Às vezes o pai que tomar uma atitude, que ele vira e fala. Essa cena chama... que falou boa foi o Domiro. Eu falei não, vira, que vira, ela cria atenção, cara. Não, aí ela vira e fala assim: chama a Enterprise. Me responde uma coisa. O que uma única nave da Federação vai me resolver agora, com 30 naves da Santa. Ah, mas é que ele vai falar, vamos explodir essa merda. Cara, vocês não mexem com edição de vídeo aí? Vamos editar Discovery sem Sport Drive, cara? Acho que vai ficar da hora a série, cara. Eu vou te arrumar uma solução. Olha, 30 naves tá vindo em direção da Discovery. Ok, vamos evacuar a Discovery. Vamos saltar para a Terra. Olha que legal, Terra, um lugar que é a nossa casa. Não, e teletransporta todo mundo pra Terra. O que a gente faz no próximo passo? Oh. Teletransporta a Discovery pro quadrante Delta. O que a gente faz no quadrante Delta? Enterra a nave. Vocês estão vendo aí? Eu tô pensando que talvez o Sporodrive esteja desativado por causa que eles estavam tentando integrar a merda do cristal temporal. Mas não foi falado, cara. Foi temporado, mas eu tô pensando que é isso que pode... Eles vão dar uma explicação E até ele fala que vai dobra máxima, né? Então eles vão usar o motor normal. Mas assim, é legal a hora que o Pike fala das passagens de emergência pra Enterprise. Porque todo mundo, a tripulação da Discovery, faz uma cara de pavor de todo desempregado, tá ligado? Olha, é muito louco, assim. Ó, você pode olhar na cara de todo mundo, eles estão com a cara de perder o emprego. A Oi é a mais indignada. Ela tá olhando, o que esse filho da puta vai fazer? Porque ele escutou a Michael logo agora, caralho. Vou perder meu emprego, velho. Já vou pra fila da FGTS aqui. Se desfaz, olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu salvador. Pessoal, vamos lá, considerações finais, chega. Começando com o Thiago aí, que pelo jeito... gostou pra caramba do episódio aí. Vai lá, cara. Não, cara, não tem muito o que falar. A única parte boa é a parte do Pike. O resto continua com os furos de Discovery. Desculpa. Eu sei que esse final... eu concordo com você. Esse episódio ele foi bem filmado, ele foi bem editado. Concordo. Foi bem produzido pra caralho. Eu gostei do Spock e tudo. Mas ainda continua sendo Discovery. Tem vilão do 007. Você tem um final que o cara não sabe usar a própria tecnologia da nave. Então, assim... tudo que foi falado até agora eu mantenho. Eu não curti o episódio por conta disso. E eu espero que nos próximos dois episódios a coisa mude. Entendeu? Porque é final de temporada e você aos me entrega um episódio... Aos 45 do segundo tempo. De novo. É isso que eu tô querendo dizer. Vem dessa merda se concluir num filme de três episódios? Não. Vai chegar no último segundo, do último milésimo, pra coisa acontecer de novo. Sabe? Isso me cansa. Chega, eu acho foda-se. Que não vai nem acontecer. Eu acho não, eu também acho. Eu tô achando que... Aí um monte de gente ficou na dúvida. Meu Deus, mas quem está mandando os sinais vermelhos? Meu amigo, essa série, só tudo gira em torno da Michael. Você acha que é o Lula da cadeia, tá mandando. Eu fico me perguntando, a galera, ai, quem será que está mandando já que a mãe da Michael não sabe a filha? Essas giras Lula livre, tá? Ah, se fuder, lógico que é a Michael do futuro mandando sinais, porra, tomar no cu. Tá. É isso, cara, eu não gostei dessa pessoa. A Michael é petista, cara, é isso. Soltando o raio da bunda, né, isso aí. Tá bom. Agora, ô Paulo, vamos lá, considerações finais, é isso aí. Olha lá. Cara, você que é o maior disco lover do dia aqui. Eu sou. Eu gostei, achei que esse foi o melhor episódio de Discovery até agora. Eu acho que, até pelas nossas discussões, né, nós começamos a discutir legenda, ver problema em coisa que não tem problema, entendeu? Mesmo com esse final tendo essa polêmicazinha aí, eu achei que o episódio foi muito bem executado, muito bem escrito. Eu acho que na próxima temporada talvez eles estejam em outro momento do tempo. Acho que eles vão meio que fugir dessa porra toda aí e vão parar na puta que pariu. Por isso que o Pike e o Spock não vão poder aparecer, eles vão estar lá na Enterprise. Então sei lá, eu acho isso. É capaz do Leland tomar a Discovery, né? E realmente aí ter a origem dos Borgs e tal. Mas é isso aí, cara. Eu acho que foi bem legal. Pra Discovery foi o melhor de todos. E a cena do Pike, pra mim, é o ponto alto do episódio. E valeu. Valeu o episódio só pela cena do Pike, assim, já valeu, cara. Então é isso. E, Fernando, vamos lá. Olha, falar a verdade, minhas considerações finais são basicamente a mesma coisa que eu falei nas minhas considerações iniciais. Eu preciso ver o próximo episódio pra eu conseguir julgar de verdade esse episódio, que pra mim ainda tá no limbo o episódio, assim, pra cá ou pra então lá. Você não tem uma opinião sobre o Império Contra-Ataca, então, né? Porque ele é o meio da trilogia... É isso. Então, o Império Contra-Ataca é genial. O problema é que a hora que o Retorno de Jedi veio e falou pra mim que o Luke e a Leia eram irmãs, ele perdeu um pouco do que ele era. Entende o que eu quero dizer? Não. Tá em cima do muro. Não entendo o que você quer dizer porque não faz sentido. Você pode muito ou bem é julgar. Ou é bom ou é ruim, cara. Cara. não tem essa de... Não. Cara, eu ainda preciso ver onde isso vai parar, viu, pra eu conseguir falar objetivamente sobre o episódio. Ok. A Sessão 31 não foi feito pra falar objetivamente, não. É isso aí mesmo. Já tá desvirtuando a essência aí do negócio. Tá. Então... já tá treinando pra outros programas já. É, já pode, olha aí. Já tá fazendo, né? Já é um diplomata falando do episódio. Tá, tem que acabar a diplomacia. É, então é o seguinte, ó. Considerações finais, eu posso dizer que o Thiago exerceu uma influência muito grande sobre mim. É porque, de fato, eu já não acho tão bom mais, entendeu? Porque, cara, é furada, é muita coisa furada. A gente acabou passando batido, eu, vou falar por mim, eu acabei perdoando muita coisa, percebi, e outras não percebi também, porque foi muito bem filmado, cara, direção, os atores, o equilíbrio pra não deixar o tempo inteiro só na Michael, por mais que teve lá nos primeiros 10 minutos, foi uma merda, né? É, a Michael do mesmo jeito de sempre. Não teve Tilly, o que já tirou um peso muito... no pun intended, né? Tirou um peso muito grande da parte ruim de Discovery. A cena do Pike, ela é tão legal, cara. Ela reúne tantas qualidades realmente que a maioria de nós achou excelentes, que, cara, acaba ofuscando as coisas ruins. E, ao mesmo tempo, é triste, né? Que a melhor coisa de Discovery até agora foi uma cena que remontava coisas de um episódio da série clássica lá, né? Que foi citada apenas. Quer dizer, Discovery ainda não se sustenta mesmo com seus próprios pés, de maneira alguma, eu acho. Então, foi um episódio que foi divertido, várias coisas sem sentido. O final, realmente, acabando fazendo sentido, os caras poderiam ter usado o Sport Drive, mas eu acho legal de assistir. Então, divertido, mas não faz muito sentido, com uma cena realmente genial, que foi a do Pike. Então, é isso, cara. Ainda é Discovery, que nem o Thiago falou mesmo. Nesse aspecto, é bom, no final das contas. Cara, se você desligar o cérebro, é bom, sabe? Mas se você pensar demais, você vê que a coisa é furada. Com uma cena que eu achei genial, que foi essa do Pike. Então, é isso. E aí, galera, finalizando o podcast de hoje, como sempre, então, me despeço de vocês e aí deem seus recados, fiquem à vontade, começando com o Paulo. Paulo, valeu mais uma vez, um grande abraço, até a próxima. Um abraço, valeu pelo convite, desculpa aí ter elogiado tanto. Ah, deve ser coisa de família isso aí, cara, normal. Desculpa aí ter elogiado tanto, peço desculpa aos ouvintes aí, que estão sempre esperando que a gente detone o episódio. Mas dessa vez eu fui obrigado a fazer igual o Pike, me ajoelhar o episódio. Eu achei o episódio bom. Mas faz parte. Mas semana que vem a gente tá aí pra detonar de novo. Ai, ai. Bom, tá acabando, né? Isso é bom. Thiago, valeu, cara. Abração. Até a próxima. Bom, gente, eu não quero só reclamar de Discovery, mas eu acabo reclamando. Juro, hoje eu fui até ver outros programas que só sabem elogiar pra ver se eu tava errado. Mas, tipo, não mudou a minha opinião. Eu continuei achando ruim esses pontos do episódio. Eu tenho alguns recadinhos. Sigam lá o Diário do Capitão. Tem evento chegando, mas eu só vou definir depois que eu conversar com o Fernando, que a gente ainda tá discutindo, né? Datas, essas coisas. Ainda estamos discutindo datas. Mas fique ligado nas nossas redes sociais, live todo sábado ao meio-dia. Muito obrigado, até a próxima e engage. E Fernando, valeu, cara. Abração, até a próxima. É isso aí, cara. Gente, é isso aí. Valeu mais uma vez aqui. Mais dois episódios e termina essa temporada de Discovery. E aí, finalmente, eu vou poder dormir. Nossa, dias que eu não durmo. Pra gravar, cara, o Sessão 31 e o pra acordar às 6 da manhã pra ver Discovery. Puta, você ainda faz isso, cara? Eu queria falar uma coisa pro Fernando. Eu queria falar que nós vamos discutir mais 20 minutos da cena do Pike. Puta que pariu. Sabe o que tinha que fazer, cara? Eu vou criar. 20 minutos, cara. Vou criar um crowdfunding. Dentro do crowdfunding vai ser assim. Tipo, aqueles das maiores doações vão ter acesso a mais 20 minutos de conversa sobre 20 minutos. Mais 20 minutos de podcast sobre uma Ô, cara, falando sério, de repente é negócio isso aí, tem que pensar sobre isso. Depois eu fazer um conteúdo, conteúdo extra, né? É, cara. 20 minutos de conteúdo exclusivo pra você, mas pô, 20 minutos de reclamando. A galera no YouTube americano faz isso pra caralho aí, velho. É, o pessoal do Patreon lá, que paga o Patreon. Porra, vou pensar nisso. Fala aí. Que... Só os padrinhos vão ter acesso aí. Os padrinhos vão ter acesso ao que a gente conversa antes. E depois da gravação. Aí não, porque essas conversas dão até cadeia, né? Dá merda, essas conversas aí. Mas aí é que é legal, making off, cara. Making off é muito pior. A gente fala muito mais mal do episódio antes de gravar. Teve um podcast proibidão que a gente fez uma vez, que aquele lá dava cadeia mesmo, cara. Aquele lá... Ai, cara. Mas, ó. Você apagou, né? Inclusive, né, sua filha? Pior que eu não sei, cara. Eu não sei. Eu postei apagado. Ontem apagado. A gente falou, tá nos arquivos do controle. Né? É, isso. É esses os dados da esfera, né? Capaz. Tá. Vai lá, Fernando. Você tava se despedindo. Aí, né? Gente. É isso aí. Dá uma olhada em tudo que a Nova Frota tá fazendo. A gente trouxe agora de volta a Academia da Frota, que é uma brincadeira com patentes e tal e coisa, para os sócios poderem participar e interagir mais. Então, se você achou a ideia interessante, dá uma olhada lá no site e vê do que se trata. É isso aí. Vamos lá, pessoal, os recados aqui meus são, procurem o Sessão 31 nas redes sociais, Facebook, tem o grupo e a página, vão lá, Twitter, @secal31, Instagram e Google Mais. Obrigado a todos que estão ouvindo aí e kapla! Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Tá Bom Ao Vivo. Eu sou Bahia, locutor, apresentador, produtor, diretor, comentarista, organizador, editor, leitor, auditor, farmacêutico e de vez em quando cientista político. Democracia é pra poucos. E hoje nós vamos discutir de novo ela, a mais maravilhosa das maravilhosas obras-primas da história da televisão. A série que coleciona prêmios tanto quanto showrunners. Star Trek Discovery! A bordo, para concordar comigo, os Discolovers de hoje são... Goblin, do maravilhoso reino das esporadas mágicas! E aí, Goblin? Tá bom pra você? Tá bom, chefinho, tá bom. Você sabe que eu amo podcast, né? Você sabe. Isso, Goblin. Eu sei, todo mundo sabe. Temos também o retorno do Dino Tracker nessa noite. O Dino tem feito muito sucesso. E aí, tá bom, Dino Tracker? Isso mesmo, tá bom. Vou começar com o Goblin. Goblin, você não concorda que tá bom o giro que o disco da Discovery dá no momento do funcionamento do Sport Drive? É incrível! Ai, chefinho, que pergunta maravilhosa! Você sabe que as esporadas mágicas vão para todos os lados, né? Aposto que a tripulação não se importa de ir pra lá, pra cá, pra lá. Esporo pra todo lado, esporadas na cara, esporadas por trás, esporadas pela frente. Então tá bom! Tá muito bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá muito bom! Dino Tracker, seu carisma tem sido citado pelo nosso público. Você não acha que tá bom a Michael ser tão carismática quanto você? Sério? Sério que você não acha? Calma, Dino, calma! Calma! Oh, Opa, opa, tivemos um probleminha com o Dino. Ele acabou ficando muito selvagem. Precisa aprender que aqui é cada um na sua jaula. Igual o pai que a Vina, viu? Isso mesmo, chefinho. Dome essa fera. Tá bom, tá bom, tá bom. E por fim, gostaria de convidar a todos para mais um evento da Rede Tá Bom. A próxima convenção, StarCrawl. Nela, traremos um ator de Star Trek. O Goblin, junto com o Capitão Neblina, estão nessa empreitada organizada pela nova federação. É com você, Goblin! Ai, chefinho, eu vou fazer que nem você e sentar no colo do Odo. Eu vou! Goblin, a convenção, Goblin! Ai, é mesmo? Desculpa! Então você aí, fã do nosso Tá Bom ao Vivo, vai poder dar a sua contribuição através do crowdfunding. Por exemplo, imagine que o ator bonitinho, engraçadinho do Jake Sisko virá ao Brasil. Só através do nosso crowdfunding você pagará um valor premium e vai poder almoçar, jantar e até dormir com o nosso convidado. Eu quero! Isso mesmo! Tá bom esse crowd, não tá? Tá bom! Mas deixa eu ser o primeiro a sentar no colo dele, né? Você deixa! Aí depois eu vou dormir com ele, fazer massagem nele, eu dou banho nele, vou esfregar, passear, escovar os dentes dele. Deixa, chefinho, deixa! E com isso, encerramos mais um Tá Bom ao Vivo! Espero que tenham concordado conosco, porque senão, não tem crawl, viu? Um grande abraço e até a próxima!